Esser, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Tá no ar, Estádio 97 aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos, amigão. E aí? E aí, beleza? Tamo na área, hein? Tamo na área. Vai fazer o quê? Vamos embora. Tamo na área. Friozinho. Ah, hoje tá gostoso, tem. Hoje tá bom. Hoje tá bom mesmo. Tá bom. Tempo tá doido, né? Durante a semana que fica esse tempo lixo, velho. Mas final de semana tem que sair sol, né, velho? O mano tá pra qualquer jeito, né, mano? Final de semana é bom, eu vou. Tá bom. Com chuva, com sol, mano, tá na praia, né, mano? Esse tempo aqui é um lixo. Ah, eu tô. Eu gosto de respirar um ar puro, pá. Mas ar puro é ar puro. O mano me lembra aquela história, Menino do Rio, sabe? É. Aquela coisa meio anos 80, Menino do Rio, velho. Nada, praia faz bem, velho. Mas puro carinha São Paulo pelo Rio, mano. Mano, não tem meio, não. Mãe, meio jeitinho de Menino do Rio? Tem. A água que me acalma é água com mar, velho. É água do mar, água salgada, o Domenico Gato. Tem que ser assim, velho. Porque, ó, o sol, ele causa vitamina D pro seu corpo. É. Isso é verdade. Lógico que é, lógico que é. Mas você não precisa mais... Causa câncer também. Imagina, mas, você usa o protetor, já. É, só precisa de 10 minutos por dia. Imagina. E nos braços. Imagina. É, verdade. O sol, ele é benéfico em todas as circunstâncias. Não precisa mais que isso. É, tá verdade. Não dá câncer de pele. É, tá louco. O que é Menino do Rio? Menino do Rio. Música do Mano? Vai. Olha lá. Tema de abertura da nova novela das 8 da Globo. Nossa. Água Viva. Que Água Viva. Que é isso? Que esse áudio aí? Água Viva. Olha lá. Olha lá, ele. A música é uma porcaria também. Ah, os caras só surfando. Não é ruim a música. Se o Benjamin tivesse aqui, nossa, ia falar um monte. Ah, mas ele ia elogiar o Pepeu. Ah, vê se não, mano. Vai lá. Calor que provoca. Nossa, é horrível. Ah, essa música. Dragão tatuado no braço. Não, fala sério, vai. Você não, e tatuagem, mano, não tem porque ele tem medo de agulha. Fala sério. Não dá. Eterno Flair. É, como que chama? Ô, Bá, como que chama aqueles. Aquelas avezinhas que ficam lá no campo de futebol? Quero-quero? Mano, tem uma criação de quero-quero que fica esperando ele lá. Não, no Litoral Norte tem um monte desse. Você foi atacado por quero-quero. Não são louco, velho. Se algum desse me atacar, eu acho o ninho e piso em cima, velho. Ah, não. Eu acho o ninho e piso em cima, velho. Mas, coitadinho. Você é louco. Eu não dou boi, não, pra quero-quero, não, tio. É. Não, mas você não pode pisar no ninho, tadinho. Não, pode me machucar os passarinhos. Ele não tem o que fazer. Ah, tem sim, velho. Passarinho é um anjo. Olha o menino da periferia aí, ó. É, mas o bagulho é louco. RG, todo mundo deveria ter contato com o mar, cara. Eu sinto falta de não morar numa cidade litorânea. Isso é bacana, velho. Imagina, você acorda a hora do almoço ali, RG. Vai, meio-dia, uma esse hora. Esse é o meu projeto. Você já vai lá, dá um tapa na praia, faz uma corridinha. Andadinho de leve. Depois, 5 horas, você aparece aqui na rádio pra fazer o programa, tem a vida mais saudável. Aí respira aquele iodo. Muito mais legal. Style, mano. Muito mais muito style, mano. Muito bem. Bom. Passadas menino aí as Rio. Considerações do mano, sim. Nosso menino do Rio. Vamos às manchetes do Estádio 97. O menino do mato e agora. E aí, Bento? Do Rio, tem o menino do Rio, tem o menino do mato. Menino do mato. Mora no interior, é bom? É, mas queima o mato. Vamos começar com o Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Vamos lá. O bagulho é louco, hein? É, mano, agora parece que o Torino chegou forte, hein? É. Pra levar o Bruno Henrique. Bagulho é louco. Bruno Henrique chegou forte aí, o Torino. Parece que a proposta. Torino. 4 milhões, né, de euros. E o Corinthians tem 25%. Estou estudando, aí pode ser que o jogador saia. E quanto ao Atlético Paranaense, na vaga do André, Cristóvão Borges deve colocar o... É o Luca. O Luca. Luca. Exatamente. E o é Marlone? O possível substituto, ele tá relacionado. E o Marlone, mano? O Marlone, ele vai pro jogo, aí ele vai estar relacionado aí também. Nada do Marlone, hein? E dentre as opções aí que você tá citando aí, Bento, pro ataque do Corinthians... Eu acho que o Luca hoje é o melhor jogador para ocupar essa função de centroavante no Corinthians. O Luca, ele tá melhor aí do que... Por mais que ele tenha se lesionado recentemente, tá alguns jogos sem atuar, mas o Luca hoje é melhor do que o Luciano, o Luca é melhor do que o Danilo e o Luca é melhor do que o André. My name is Luca. E aí que tá, Bento, com relação a essa partida aí, o próprio Danilo também não vai poder jogar. O Danilo também aí, ele acabou se machucando no treinamento aí, e tem males que vem para bem, porque o Danilo é um cara que vinha sendo aí utilizado pelo Cristóvão. É um cara que estava frequentemente sendo escalado, mesmo que, às vezes, não de titular, mas na segunda etapa ele sempre entrava. E, sinceramente, não dá, cara. O Danilo hoje é um jogador que, por mais respeito que eu possa ter por ele, por toda a carreira vitoriosa que ele conquistou, mas é um cara que hoje não dá mais, cara. O Danilo hoje é jogador de showball, man. Não dá, mas, enfim. O Corinthians ele vai pegar o Atlético Paranaense nessa quarta-feira aí pra manter a liderança do Campeonato Brasileiro, Bento. E digo mais, o Corinthians é um time a ser exaltado e aclamado, inclusive por vocês, se vocês não forem antes. O Corinthians, Paquito, o Corinthians ele vem mantendo aí, ô Sombra, a liderança de 4 turnos do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele pode fechar o 4º turno na liderança do Campeonato Brasileiro. É, o segundo semestre de 2015, Domênico Gato, o 2º turno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele conseguiu a liderança. Depois, em 2016, ele foi campeão do 1º turno e campeão do 2º turno. E agora, se virar o turno novamente na frente, ele conquista aí o 4º turno seguido na liderança. E ganhou o quê? No campeonato, não. Isso mostra o campeonato brasileiro, nivelado do jeito que é, tá certo? Mas disputado do jeito que é. Seguido, não é isso, você não tá entendendo. O Corinthians com 3 treinadores. Nossa, porque tá nesse período aí, o Corinthians ele teve 3 treinadores, inúmeros jogadores, inúmeros atletas, tá certo? Mas o Corinthians ele conseguiu manter essa média de liderança. Ou seja, isso significa que é um trabalho que vem sendo bem feito. Não é que vale título, mas isso mostra quando o Corinthians foi esquartejado por janelas, tá certo? Asiáticas, europeias, incluindo a janela da CBF também, que tirou agora recentemente aí a peça-chave do time do Corinthians, que era o Tite, que era o principal craque que o Corinthians tinha no elenco. O Corinthians ele vem sobrevivendo. O Corinthians ele é mais um sobrevivente. Inclusive o Racionais, quando fizer a próxima música, tem que envolver o Corinthians sim. Vai, tem que citar o Corinthians. Imagina o Mano Corinthians, Brau falando, fazer uma música do Corinthians. É mais um sobrevivente nesse futebol nojento. Mas ele tem que ser imparcial. Tem que ser imparcial. Mais ele é porque, ó, do Corinthians. O Corinthians hoje é o símbolo. O Corinthians ele é o símbolo hoje do povo sofrido. É verdade. O Mano Brau, João. Momento O Mano Brau, velho. Se ele tiver a hombridade, tem que citar o Corinthians na próxima música que ele fizer do Racionais. Vai. Porque o Corinthians se comparado com o povo, o Corinthians é pobre, tá certo? Ele é garfado, por exemplo, o povo é garfado pelo governo, tá certo? Mas vocês são sustentados pelo governo. Impostos. Estão longe sem garfado. O Corinthians é garfado no futebol. Vocês são sustentados pelo governo. Janelas, arbitragem, a porra toda. E o patrocínio do teu time é de quem? É do governo. É. O Estado, quem financiou? Peraí, financiou, vírgula. Os estádios da Copa do Mundo. Tá certo. O Corinthians não pediu auxílio de ninguém. Os caras que vieram se oferecer. O patrocínio é de quem? É do governo. O Mano Brown já fez música pro Corinthians. Ah, já? Diário de um detento. Já chega, já foi feito. Diário da sua irmã. Um homem na estrada tem que ser música pro cartão amarelo pra você aí. Cartão amarelo. Cara. Amarelou, hein? Mas deixa eu entender só. Os caras têm casa com mármore, Carrara. Os caras. Mas trabalhou muito pra chegar onde chegou. Não sei se é Carrara. Os caras são. Carrara é teu fiosco, velho. Os caras são da segunda maior torcida do país. A maior, que torce pro time. O cara é o que recebe mais dinheiro de patrocínio e de empresa de televisão. De patrocínio então, é o Palmeiras. De televisão. Pô, como é que os caras são pobres desse jeito, velho? Mas trabalhou muito pra chegar no estágio que chegou, e continua pobre? Não, mas é que tá. Com o Corinthians hoje ele tem muita dívida, RG. Hoje tem dívida, velho. Tá honrando as dívidas, mano. Então, é verdade. O time do Corinthians hoje, ele tem que estar colocado sim numa música do Racionais, velho. O Corinthians simboliza o povo brasileiro. É sofrido, lutador. E o barato é louco, tio. Jorra groselha nesse momento pros altos. Meu Deus. Jorra groselha. Põe a rolha aí. Vocês são tudo essa elitezinha Jardins aqui, velho. Eu sei, eu acabei de ver. Eu sou aquele cara que acorda 4:30 da manhã. Eu acabei de ouvir o cara pedindo pra não chover o final de semana, porque ele vai encher laje. Acabei de ouvir. Mas peraí, eu não falei. Concreto, eu não falei. Não, mas pera lá. O que eu disse que a respeito do final de semana, independente de onde o cara esteja. o weekend do cara, RG. Weekend, só ser aquele negócio, né? Olha, aí, Sombra. O cara vai desfrutar com a família. O cara pode estar aqui no parque, tá certo? No Ibirapuera. O cara pode estar no Parque da Juventude, lá na Zona Norte. O cara pode estar na praia, em qualquer uma delas. É um momento de lazer, mano. É, imagina. O povo precisa de lazer, mano. É verdade. É, verdade. Tá certo, então. Nossa, fiquei com o senhor falou do Marlon aí, ô Bento. É, pra essa partida aí de quarta-feira, ele será relacionado contra o Atlético Paranaense. E o Isaac também. Mas ele só é relacionado. Que é um atacante, né, do Corinthians, ele também será relacionado para essa partida, o Isaac. E saiu o sorteio da Copa do Brasil. Saiu. Né? Sim, o Corinthians pega o Fluminense. O Corinthians pega o Fluminense. Mas o segundo jogo é em Corinthians. É, exatamente. Santos pega o Vasco. Mas já vamos falar. E ou seja, o Corinthians também já foi prejudicado nesse sorteio, velho. Ah, pronto. Lógico que é. Vai decidir em casa. Tem os times que pegaram o Botafogo da Paraíba. É nóis. Aí que tá. O Corinthians pega o Fluminense. Mas você vai decidir em casa. É, mas aí é sorteio, mano. Não sei. Precisa ver se não tem uma bolinha mais pesada. Não sei. É, tem bolinha. Agora tem bolinha mais pesada. Não foi o Blatter que falou das bolinhas quentes? Falaram outro dia aí. Falaram que tinha umas bolinhas quentes. Falou de bolinha quente. Eu tô colocando em crédito aqui a credibilidade da CBF. Mas o Domênico mesmo é um cara que desconfia de tudo e de todos. Ele deveria levantar essa polêmica. Ué, por que o Corinthians não pegou o Botafogo da Paraíba? Se fosse Corinthians, mas é sorteio. Tem esquema, é sorteio. Então. O Domênico é a favor da tese da bolinha quente ou bolinha fria? Esse, não sou, a bolinha leve é a bolinha Domênico, pesada. Você acha que a bolinha é quente ou é fria? Eu não sou a favor de nada, cara. Enquanto não me confirmarem que a coisa foi feita de forma como o Mano tá dizendo, que ele tá achando que foi feito tramóias. Não achei que foi tramóia, que você que é a favor da teoria da conspiração. Você que falou agora. Não, eu tô sendo irônico. Eu tô sendo irônico. Que irônico. Porque tudo que é contra o teu time, nossa, vou rasgar a roupa aqui. Você o quê? Eu não. Contra o teu time, não. Aí, quem fala? Eu não escolho adversário, quem não. Eu sou líder do campeonato, Paquito. Quem tem que temer o Corinthians são os outros. Mas eu não tenho que temer nada, não. Quem é o atual campeão da Copa do Brasil é o Palmeiras, não é você. E quem é o atual campeão brasileiro? Não, mas estamos falando de Copa do Brasil. Qual campeonato é mais difícil de ganhar? Você tá falando Copa do Brasil. Qual campeonato é mais difícil de ganhar? Você falou Copa do Brasil. Copa do Brasil são 8 jogos. Acho ele se é o campeão, último campeão. Copa do Brasil são 8 jogos. Ô, mano, respira um pouco. Tá bom, mano, você tá pegando também fora de si. RG, vamos lá. Domênico perde a linha já. Deixa então que pega o Vasco, né, na Copa do Brasil também. Sim. Decide fora. Não é isso? Decide em Vasco. Ou onde ele escolher, né? Que a gente não sabe. A Inter de Milão subiu a proposta e chegou os valores que o jogador, o Gabriel, e os seus empresários, familiares e adjacentes. Então, parece que pode ser que o destino do Gabigol seja a Inter de Milão, que está agora com o investidor, né, investidor chinês, que está com bala lá. Seria 20 milhões, né, e mais 1 milhão de salário para ele por mês, mais 7 milhões da transição. Então, agora basta ele aceitar. O Santos também tá propenso a aceitar essa proposta. E aí, mas o Gabriel agora parece que chegou. Ele queria ganhar 1 milhão, viu, RG? Isso é inevitável, né? Que vai, é inevitável. Agora, nas condições em que vai, é que eles vão discutir. 18 anos, né? O Santos tem um jogo amanhã contra o Flamengo. E esse jogo, a diretoria do Santos é que vendeu esse mando aí. Porque parece, se não me falha a memória, era uma pemba que tinha com o empresário. Você vê o que dá ficar preso a empresário, né, cara? E aí fizeram esse acerto e os empresários colocaram esse jogo. É Manaus, mano? Sei lá onde. Sim. É Manaus, né? O acordo era Manaus, né? Então vai ser esse jogo lá, mando lá em Manaus. Aí, ó, pra variar, a galera que já não gosta de vir jogar em São Paulo, você imagina como é que ficou sabendo que a porra do jogo ia ser lá, né? Durval pediu para não negociarem mais, né? E aí, segundo o presida lá, disse que não vai fazer mais isso. Vamos ver. Amanhã... Esse jogo aí vai ser na Arena Pantanal, não é? Mas o Santos é que vendeu. O mando. E amanhã o Santos será colocado à prova, hein? Porque todos se lembram aí no Campeonato Paulista, aquele jogo que o Ricardo Oliveira fez... Mas a Arena Pantanal não é Cuiabá? Cuiabá. Você gosta de linguiça cuiabana, Rio? É pimenta, hein, meu? Não, mano. É que tem queijo. Tem queijo e ervas. Nossa, detesto. Como que é? Linguiça cuiabana, aquela com queijo e ervas dentro. É boa. É legal. Você nunca comeu? Você que é um cara todo cult. Só pra não perder. Deixa a gente terminar. Tem a ver cult com linguiça com queijo. Você não, tá de brincadeira. Você é um cara que conhece tudo. Você é igual pizza de brigadeiro. Mas deixa a gente terminar, que então, aí já volta pro assunto então, da linguiça. Então o Santos amanhã não contará também com o Ricardo Oliveira. Porque ele não fez aquela cirurgia quando lá foi pro jogo, no Campeonato Paulista. E aí agora voltou a complicar essa lesão que ele tinha. Então não joga amanhã. Então amanhã o Santos será colocado à prova, né? Sem Lucas Lima de novo, sem Ricardo Oliveira, sem Zeca, sem Thiago Maia, sem o Gabigol. Então, mais prova ainda, RG. Precisa? É, porque amanhã é aquele famoso jogo de 200 pontos. Vai aparecer algum Vitor, alguma coisa lá amanhã que vai fazer. Sempre aparece um moleque novo. É, sempre aparece um cara que vem da. Agora tem um Mota, da categoria, né? Categoria de base. Jean Mota, né? Jean Mota. E o Léo Cittadini, que parece que também sentiu. Nossa. Então, cara, vai ser o jogo, né? Por isso que eu digo, vai ser um jogo para ser colocado à prova. Ei, para, você não viu, você tava falando essas coisas todas, o Domênico fez um sorrisinho de canto, assim. Ah, é? Veio... Cara, eu senti uma ironia nesse sorrisinho. É isso, Domênico. É que o Sérgio Louco não pegou. É que o Sérgio Louco não pegou. Mas espera só um minuto, não fiz isso, mas vou torcer contra sim, por que não? É isso aí, Domênico. Acabou o casamento. Não, não acabou o casamento. Você acha que o RG não estava torcendo por tropeço do Palmeiras? Ah, não sei, viu? Claro, não sou antes, não. Não é o Gato. O sobre a sementinha do mal. Tava curando nós há 5 rodadas aonde? Atrás aí. Aonde? É só pegar a gravação. Imagina. Falando que o Prazo ia se machucar. Quem falou que o isso? Outro, eu? Mano, pode pegar o senhor não viu aí. Isso? É. Peraí, eu não gasto vela boa com defunto ruim. Se ele perder a liderança, era questão de tempo. A primeira. E a de vocês é só uma rodada. Não sei, não sei, meu time é líder. Ele tá na chupada aí. Dá a chupada aí. De novo. Nós somos 9. Dá a chupada aí. 9. E ganharam o quê com essas 9 rodadas? Vocês quase ganharam o chupa. Segue o jogo, sem falatório. Segue o Santos. Então é isso aí. Encerrando, só um recado pra galera, pro Zante. Vou dar um recado pro Zante. Fala aí, Zante. Agora tudo antes. É o Zante. Na moda antes. Não deixem o peixinho virar tubarão, que ele quebra o aquário. Olha só, capada. O RG. Olha, frase da... Não deixa o peixinho virar tubarão, que ele quebra, o aquário. Não, essa tem que ser postada. Essa tem que ser postada, mano. Essa. É. E peixinho de água salgada, quando nada em água doce, morre. Ai, aí tem outra frase também, né? Nossa! Ué, tá na mesma pegada, filho. Mas na mesma pegada. O 97 hoje ele tá romântico, ele tá poético. Mas e a linguiça cuiabana lá? Então volta a falar. Você não conhecia o bagulho, mano? Ah, para, linguiça com queijo, você tá louco. O bagulho não, é da hora, é bom, RG, sim, pra churrasco. É legal, sim. É legal aquela linguiça com sebo que você gosta. Eu não vou dizer pra você que eu comi porque eu não comi. Linguiça ruim. Linguiça boa, suína e pura, cara. Olha, não, tem linguiça de picanha que é boa. É, eu sinceramente eu prefiro assim. É que nem Toscana. Hot dog. Pra mim, hot dog não pode passar de ketchup e mostarda e quiçá maionese. É, sofisticou, eu tô passou fora, disso, mano. Passou colocou disso. Ervilha, não, mas isso é dog, de, isso é dog de rico, Sombra. Porque rico geralmente não tem fome. É. Dog de pobre. Essa linguiça é o quê? Então, não, mas pera lá. Você tudo é jogar. Dog de rico. Você coloca ervilha, vinagrete. Ó, dogão, a receita. Pão. Ó, o pão de hot dog deve ter em torno, assim, acho que de uns 60 gramas. 60 gramas. Pode ser. Você já passa aquele purê de batata encorpado, já tem que ir pra 250, nossa, só de purê. Purê de batata. Sim, no pão. Já passa e pra grudar a salsicha. Aí você abre a salsicha, que é pra caber mais e não cair o recheio pra fora do pão. Nossa. Aí você abre a salsicha, coloca ali junto com o purê, aí você passa ketchup, mostarda e a maionese. Ok, tá acabou. Certo? Já começa. Não. Sem purê. Aí você joga o vinagrete por cima. O vinagrete por cima. Azedo. Você coloca lá. Qual que é o nome daquele molho lá? Ah, o vinagrete, vai. Batata palha e manda pra dentro. Não, mas peraí, você não conhece? E aqueles colocam cheddar, coloca... Cheddar, purê de batata, cheddar, catupiry. Oh, mano, não, pode pôr, ó. Cheddar, purê de batata, catupiry. Esses aí deviam vir com um baldinho junto. Mas não, é difícil comer. Mas você come e vomita, porque aí só vai lá um nojo. Aí sabe o que acontece? Além de tudo isso, prensa. Prensa ainda. Ah, aí esmaga tudo. Mas sabe que o prensado é embaçado? Porque não cabe muito, mano. Porque se você faz um lanche encorpado, esse que eu falei, se você puser na prensa, não, abaço. É, vai virar aquele negócio, não, uma caixa de pizza, mano. E os que vêm ainda vendendo hot dog com duas salsichas, mal não, cabe no pano. É... Não, aí mal cabe no pano. Não, se for só salsicha, o ketchup mostarda, aí o nego sai com a mão toda melada. Não, mas ó, sombrar. Ó, você coloca lá em Oz, é no prato. Ó, você coloca no pão. Não, em Santana também tem o dog do Paulinho ali, ó. Você coloca o pão, o purê pra grudar a salsicha, abre a salsicha dentro do pão. Aí, ketchup, mostarda e maionese, batata palha, cheddar e catupiry. Tem uma sugestão. Ervilha. Isso é jogão de pobre, é uma refeição, tio. Uma sugestão, anote aí. A gente vai colocar em prática. Nós vamos fazer o Master Dog do Estádio 97. Nós vamos pra cozinha fazer. E o ouvinte vai provar e vai definir quem é que faz o melhor hot dog do programa. Eu não quero falar nada, mas... Boa. Gostou? Eu topo. Já gostou? Gostou? Vamos fazer o Master Dog do Estádio 97? Mas, velho, o meu dog é povão, mano. Não fica esses doguinhos gourmet com ovas de peixe em cima, tá ligado? Para, vai. Ó, seu dog vai ter... coisa mais simples do dog do Sombra, vai de salsicha, vai ter foie gras, velho. Ovas de peixe? Não, de paquito, velho. Vamos fazer o Master Dog. Vamos fazer? Tô dentro. Vou levar essa, velho. Já anota lá. Fala pra dona Cecília lá. Dona Cecília, vamos fazer aqui o Master Dog do Estádio 97. O patrocinador. O meu, eu faço o molho. A gente vai procurar um restaurante onde a gente possa atuar, fazer as coisas. Vídeo, tudo. Vamos transmitir em vídeo, entendeu? E vamos fazer o programa depois. Boa. Não é legal? Nossa, boa ideia. Você gostou, Domênio? Masterchef Estádio. Olha, Sombreiro, eu não sei cozinhar nada, então sei lá. Mas você vai cozinhar, você só vai montar um lanche, velho. Não, vai cozinhar. Você não sabe cozinhar uma salsicha? Não, é por água. Ué, mas o Domênico... Eu não sei fazer. É master, o Master... Não vem, eu não sei fazer. Eu te ensino, Domênico. Mas você fazer uma coisa que eu nunca fiz. Domênico vai fazer dupla comigo. O Domênico, ele tem tanta coisa... Tem que ser de dupla, vamos. Salsicha não tem nada. Aí tu faz de dupla. Eu não sei cozinhar, porra. De dupla, porque eu ajudo o Domênico. Olha assim, olha. São os corintianos, quer ajudar, velho, não precisa de ajuda. São Paulo não te ganha. O Domênico não precisa de ajuda, velho. O Domênico, de vez em quando, ele encabeça campanhas, tá certo? Ele coloca a voz dele em campanhas que valem milhões de reais. Aí o cara não sabe ferver uma água pra fazer a porra de uma salsicha. Pô na água e esquentar, cacete. E quem tiver a pior... O pior hot dog vai ter que beber a água da salsicha. Eu tô, diante dessa declaração do Domênico, eu tô imaginando o Domênico e o Nariga. Porque o Nariga também não sabe fazer porra nenhuma. Imagina. Nossa, a salsicha vai ter que fazer outra coisa. Cozinhar não é meu ofício, eu não sei cozinhar. Eu sou honesto. Tá certo. Café você sabe. Café é o meu melhor, eu faço o melhor café. É mais difícil fazer café do que salsicha. É. Também acho. Se me explicar, Mas, Domênico, tipo brincadeira, o Mota faz um hot dog. Uma porta pode fazer um hot dog. Verdade, verdade. Você comparou com a porta? Não. Na porta ainda abre e fecha. Não, houve uma comparação. Trouxa. É a porta ainda inclusive, tem utilidade. Utilidade. Fala que o mano e dá um gemido. Peraí. Bota também gemido. Falar de comida aqui, o mano sempre elogiou minha pistola. Isso! Que pistola, gente. Meu camarão pistola. Vamos bolar um negócio legal. De repente vamos fazer na rua com um food truck de hot dog. Nós vamos fazer um negócio legal, vai ser bacana, vai ser bacana. E os ouvintes vão dar nota. E vão dar nota, quem fez o melhor hot dog. Sem saber quem de quem é. Sim. Só com o número. É, lógico, porque senão vai ter aquele concurso de simpatia. Não, E aí eu tô ferrado. Sabe, né? Mano, dog bom sobre aquele dog encorpado, velho. Ó, dogão é aquele encorpado que o cara pode substituir por uma refeição. Mas é que tá. O dog bom, RG, você tem que parar com esses negocinhos tipo dog de Manhattan, mano. Porque o dog de Manhattan é isso daí que o Sombra tá falando. É pão, salsicha, ketchup. Você quer influenciar agora? Não, mas é verdade. O dog brasileiro, RG, é um bagulho popular, mano. O meu... Tem que substituir uma refeição. O meu é... O meu dog é molho, que eu faço, mostarda, ketchup, pão, velho. E acabou. Ah, que nojo, velho. Nojo, gostaria de muito de provar o seu. Você vai ver o nojo, vamos ver. Você vai lamber o beiço. O seu vai o quê, Gê? Molho que eu faço. Eu também. Ketchup. Se eu jogar esse dog no Camboja, capaz de nem os caras querem comer. Eu também. Só, e maionese, só de diferença. Puta dog xoxo, velho. Maionese é opcional. Para, molinho. Pro seu hot dog. Maionese é opcional. Você quer colocar pra lá. Parabéns pro seu hot dog. Meu assim. Parabéns. Só tem um detalhe. Semana que vem a gente faz lá em casa só o teste. O que que diferencia? O molho, entendeu? No molho que você tem que matar. Ó, na boa. Lógico. Milho. Ó, mas é isso que é o dog bom. Será que eu já montei carrinho de hot dog? Isso sustenta. Isso sustenta. Ervilha, velho. Nossa. Milho não dá, hein? Eu não gosto de milho também. O milho é pipoca, também. Não, eu também não gosto de milho, não. Mas ervilha é bom. Ó, ervilha com a vinagrete ali aí fica bacana. O ervilha ali com o vinagretezinho ali fica bacana. Agora o Sombra, ao invés de falar vinagrete, vai falar molho, azeda, molho chimichurri. Vai começar a fazer essas frescuras. Se deixar ali, ele vai substituir a salsicha por. Porra, mas o dog é dele, cacete! Velho. Não, mas eu tenho que pautar vocês, o Dodd é dele. Que pautar o cacete? Você faz o tempo, porra. Vocês não sabem o jogo. Tá louco. Segue o jogo. Passa vergonha, cara. Deixemos as salsichas de lado. Vamos falar da BV. Olha só, amigão. Você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV! Olha, hoje que ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas a jogada certa quando o assunto é ferramenta, você concorrerá no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. É, e ó, os São Paulinos que ligarem e disserem eu quero ir na torcida Estádio 97, ganham vaga para assistir São Paulo e Galo, jogo molezinha, no Camarote Único. Grande abraço aí pro Marcelo Neves, galera do Camarote Único, pessoal parceiraço, muito gente boa, legal demais. Muito bem, continuando com as manchetes, bora. Chama aí, Bento. Vamos ao Parmeira. Bento, a nossa. Vamos a vocês, hein. Quem mais se machucou hoje? É? O Vinte mandou aí ontem, é vocês mesmo. Aí não gora, ó, aí não gora. É, não é antes, né? Eu vou porque... se você pegar todas as dias... as declarações do Pega em todos os dias as manchetes do Palmeiras. É só pegar aí, é fácil de pegar. É. Você vai ver o mano que vai falar uma coisinha corando, não. Que é corando. Oh. Eu só falei do Botafogo lá que tá com cheiro de arroz queimado, porque eu enxergo longe o futebol. Eu só citei essa frase agora. Vocês estão se borrando pro Fluminense, pelo contrário, mano. Imagina. Quem tem que temer quem nessa relação? Assim, é o Corinthians ter meu Fluminense ou o Fluminense ter meu Corinthians? Que eu estou pega a tabela do Campeonato Brasileiro e dá uma olhada lá. O Corinthians tinha que pegar o Botafogo da Paraíba. E o Fluminense, de repente, o Palmeiras... Não, eu ironizei aqui a sua está conduta. Com medo, o senhor está com medo. Porque quando é uma coisa que pega um time fraco, o senhor vê com essas teorias de conspiração ridícula aí. Porrada. Agora o Cuca, você ouviu a declaração do Cuca? Ai, nossa, é porque nós estamos com uma nuvenzinha preta aqui em cima. Ele não falou nossa. Isso, mano. Falou! Como não? Falou como não? Isso? Eu ouvi ao vivo. Ele falou, tá na hora dessa nuvenzinha ir aqui pra trás. O fã do São Paulo falou, ou então mais pra lá na Zona Leste, ou na Baixada. Ele falou isso? Falou. Ele falou... Engraçado. É só você pegar a coisa e ouvir atentamente e não com um ar de desdém do jeito que você vê. Ele falou brincando e os jornalistas começaram todos a darem risadas. Mas então eu ouvi ele falando, eu não li. Eu ouvi. Mas, Domênico, por favor, vamos pode lá. Falar, Manchete. Hoje, porque Manchete do Palmeiras vira uma confusão. Hoje quem esteve lá, hoje quem passou. Somando, tumultuando, Manchete do Palmeiras. Hoje quem foi lá foi o Fernando Prass. Pois não. Foi falar com os jogadores, foi lá dar um incentivo pro Wagner. Nossa, você viu? Você viu o cotovelo dele? Parece joelho de gordo, Domênico. O joelho. Vocês vão dar risada. Mas é verdade, o cotovelo do Presta tá parecendo o joelho de gordo, mano. Tá inchado o bagulho. Dele, você viu? Ele fica chateado com você. Mas ele fica chateado com você. Não, não tá mais não. Não tá? Vamos ver. Quer dizer, não sei. É, então, Domênico, aí é o seguinte: acenou com mudanças o Cuca pro jogo, hein? Ah. É, pro jogo contra o. Tem que mudar, né, seu Bento? Tem que mudar. É certeza que o Tietê volta. Quinta-feira o jogo contra a Chapecoense. É. E ainda vai ver quem vai colocar em campo aí, se o Alexandro, 2 anos, né? Pegou 2 anos de punição, hein? É, vai recorrer pra cair pra um ano e pouco aí. O que é uma vergonha, hein? Não sei não, No final, olha, paga com olha, cesta básica. Só um minuto, eu não sei não se não, cai não. Não, você cesta básica. Que não. Será que louco? Eu não sei se... Olha, eu não sei se vai cair do jeito que vocês estão falando, não. Eu acredito. Eu tenho minhas dúvidas. Não cai porque a substância encontrada ali é uma substância difícil de você conseguir desqualificar o doping ali, o exame que foi apresentado. Doping, mas vou te falar. O doping pode... Você acha que assim, o doping pode ser encarado de uma maneira mais grave ou menos grave, dependendo da substância, é isso? É. Por isso que, por exemplo, ele pegou 2 anos... Por exemplo, e cocaína... E outros que a gente vê pegaram meses. Cocaína, por exemplo, é uma droga muito grave. Se cair ali o doping, tá lascado. Ele pegou uma pena um pouco maior e teve 2 caras que deram 4 anos pra ele. Foram os 2 primeiros. Mas peraí, recentemente eu lembro que o Newton Glicerina foi pego no doping. o Wellington de São Paulo, que estava no Inter. Mas existem substâncias e substâncias. Tá. Por exemplo, o que o Iago tomou era um anti-inflamatório. Aquilo eu entendo. Eu entendo. Uhum. Mas só queria entender se, assim, se o doping é doping, ponto final, que importa se está dopado, ou se muda a pena conforme a substância. Muda. Eu não sei te dizer isso. Eu só sei dizer para você que ele pegou uma pena mais pesada porque ele é reincidente. Tem peso. Ah, o Alexandre é reincidente? Aí ferrou ele. Mas, ô, Domênico, com relação a esse negócio aí, eu volto a falar aqui. Eu não tinha essa informação. É um absurdo. Primeiro, mas eu acho pesado demais. O que aconteceu ali? Peraí. Vamos explicar o que aconteceu. O Alexandre, o Sombra, ele contratou advogados particulares aí para que pudessem defendê-lo aí. Ele não usou os advogados do Palmeiras. Mas o Palmeiras ele deixou perdeu, a disposição. Ele perdeu foram, aí, nessa esfera aí, ele perdeu no TJD. Ele ainda pode recorrer e cabe recurso. E acredito que a diretoria do Palmeiras deva apresentar um recurso aí para que ele possa ser julgado novamente. Mas eu, sinceramente, acho um absurdo isso daí, Sombra. Um absurdo. Volto a falar aqui. Por mais que a gente já tenha tido um embate recente aqui a respeito do tema... Mas, Domênico Gatto, se a gente for comparar de maneira grosseira, para que fique mais fácil a compreensão de todo mundo, é igual o bafômetro. O cara passa no bafômetro, se ele tiver com 0,02% de álcool ali dentro do sangue no organismo, não. 0,02% não. Até tanto, né? Sabe, até um limite, passa. O cara pega e fala, beleza, siga a viagem, vai com Deus, mas não toma mais. Beleza, vai embora, pega o carro e vai embora. Agora, se ele tiver com 4,5%, o carro vai ser apreendido e o cara também ele vai ter que responder criminalmente pela situação dele. No doping, cara, não adianta você só qualificar a substância que está no sangue do cara. Tem que apontar a quantidade que foi utilizada. Porque é muito fácil você conseguir desmembrar, assombrar. Se o cara fez uso de um shampoo, como ele alegou na defesa dele, esse e o cara que fez um ciclo hormonal. Um cara que fez um ciclo para aumentar o rendimento dele. Então, querendo ou não, isso tem que ser desmembrado sim. Porque é um exame porco, cara, é porco. A Maura Imagem, lá naquela oportunidade, por mais que aí, a substância vai mais pode estar mascarada ali, já está na meia-vida da substância, etc e tal, mas dentro de um percentual ali de sangue que você consegue determinar quanto tem da substância no organismo, você sabe se o cara tomou bola ou se não tomou. Pô, é hipocrisia dizer que não, lógico que é. Pode custar mais caro, que custe, mas é um absurdo, porque o que aconteceu aí foi um assassinato profissional. Os caras jogaram a carreira do cara fora, mas é verdade. Verdade. Depois de 2 anos, porque 2 anos não, 23 meses, porque ele já cumpriu 1 mês, né, da suspensão preventiva. É 1 e 11. Mas ele vai ter que cumprir aí 23 meses de suspensão. Pra um cara que já tem 30 e tantos anos, como tem o Alexandre, 25. É o final da carreira do cara. Na boa, eu particularmente acho um absurdo. Final da carreira dele. É um assassinato profissional. Eu não vou. Quando eu vi o Alexandre esse ano, eu achei ele muito diferente do que ele tava no passado. Ele voltou muito mais. Você achou ele gostoso? Fino. Não. Achei ele muito bem mais magro. Tava correndo mais. Eu até brinquei, tava lá com meu pai e com meu irmão. Falei, nossa, parece que ele veio nitrado em 2016. Aí. Você depois, tem um olhar clínico, então. Não, é o que eu imaginei. O seu Bento, ele enxerga jogador longe, de um jeito que você não imagina. E aí, tá aí, ó. Resultado, aconteceu isso aí. Se foi isso aí mesmo, mas vamos ver, né? Que nessa hora, né, mano, shampoo, todas essas coisas aparecem aí. Vamos aí, Vamos aí. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Olha, porém antes... Lógico, tem coisas, informações. Um programa com nós, quando recebe uma informação, não deve deixar a coisa passar, né? O nosso ouvinte Diego Belucci diz que esse tal de dog do Paulinho que o Mano falou já não existe há 4 anos. Você vê que o Mano tá. Não, mas eu citei. Mas eu citei aqui o dog, não. Isso era em Santana, era ali na frente da Telefônica. Eu citei o dog do Paulinho aí porque era um lugar tradicional. Aí a galera colava ali e o bagulho era mó point, velho. Falando aqui era dog no prato. Aqueles velhos de Osasco que tem vários dogs. Dogão no prato. O Mano. Ele é de toda uma humildade no ar, ele é incrível e tal. Ele transpira pobreza. Povo. Mas, assim, nos bastidores ele fala assim, não vou além rio. Não, ele além não rio ele não passa. Não, e fica aquela coisa, memória fotográfica do tempo que era, entendeu? Do tempo que era zica. E aí não adianta. Entendeu? Fica aquela coisa, zica, não, olha... Ele era mano coisa, mesmo, quando, né? Quando a mãe dele pegava ele pela mão, Mãe, prepara, lembra? Mãe, prepara o hambúrguer prepara aí, o mãe. Mas, velho, eu sou um cara do povo, eu não sinto vergonha, andar de busão, andar de trem. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros, é debate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. São Paulo. Ô, Bento. Isso aí, fala aí. Sabe o cúmulo da boizice, velho? Qual? O Sombra. Ele tem vergonha de usar o Vale Refeição dele aqui da rádio? Ele pintou de preto o cartão e escreveu black, velho. Velho, os caras têm vergonha de certas situações, de sacar o bagulho lá e dar pro cara pra pagar no TED. A ideia dos caras, mano. A ideia, mano. Não acredito. É quente, é quente. Que absurdo. Se Sombra, velho. Mas eu dou o meu cartão Vale Alimentação pra quem precisa. É verdade, eu sei. Pra quem se dá? Pra minha mulher. Ah, lá então. É, tá passando fome a coitada lá. Precisa, porque ela almoça na rádio. Ela almoça na rádio. Se eu almoçasse na rádio, não precisava gastar com... Não. Não, a gente vai almoçar na rua. A esposa do Sombra dura 2 dias. Ô, Sombra, vamos aí. É, bom, tchau, né, pro Bausa. Quinta-feira. Mais, mesmo Atlético menos Mineiro. Tchau, ele treina. Tá treinando. Ele contra o Atlético vai estar no banco quinta. Vai ter. Vocês são a favor disso? Contra o Sinceramente, cara, desculpa, complementa. Não, vai... Eu atropelei você. É, você é grande. Não, foi você, foi o RG. Ah. Ele que perguntou antes de eu terminar. Desculpa, seu Bento. Isso aí, mas. Eu tinha reparado aqui, eu quis puxar pra mim a responsabilidade. Ah, aqui a gente tem confusão, né? Bufarini vai embora antes de fazer seu estreio nas mãos do Bausa, né? Apareceu no bid, pode fazer vai embora estreia. Não, ele estreia. Estreia, apareceu no Bausa aí. Antes do Bausa aí. Antes do Bausa aí. E agora, até sexta-feira, estão querendo anunciar um novo treinador. Nomes. Até domingo o Gustavo falou. E nomes? Ah, vários nomes estão aparecendo, viu? Cada mas quem hora é aquele um nome fala. Mesmo? Ah, não tem, viu, velho? Não tem. Dizem que o São Paulo está procurando um técnico brasileiro. Olha, tem um ouvinte nosso aqui. Ele até escreveu para você aí, Motinha. É. Daniel? Diz que é, através de, não sei, mais ou menos, não sei se é fonte igual a do nosso amigo Impretzel. É. Aqui do estádio 87, que fala a assim... Dogueira que, ouviu a Dogueira da Lourdes, da Dogueira, lá do Canirote do Ouro, que o Altuori seria uma das opções. Não. Que o Altuori, que aliás vem fazendo um bom trabalho no Atlético Paranaense. Qual é o trabalho do Altuori? O Altuori, veja bem, olha, isso aí eu tô falando de um ouvinte que mandou aí e tal, e também não estamos falando que tá trazendo o Guardiola, então se a gente devagar sobre o assunto não vai ferir nada, né? Mas o Altuori... quando você pergunta para jogador de futebol sobre o Altuori, os jogadores adoram o Paulo Altuori. Adoram o Paulo Altuori. Diz que ele é um baita técnico. E nós temos no elenco um remanescente que é fã incondicional do Altuori. Caim? Lugano. O Lugano é um fã incondicional Rogério do Altuori. Rogério eu sabia. Assim como o Rogério. Rogério Ceni. Exatamente. O Rogério também gostava. Então... eu não sei. Se você me falar sinceramente, você gostaria do Altuori, você gostaria de Abel Braga, juro pra vocês, não me afeta o fato do Altuori ter passado recentemente e ter feito um mau trabalho no São Paulo, porque o todo naquele momento era um mau trabalho. São Paulo tava quase caindo. O São Paulo tava numa, lembra? O Juvenal inaugurando churrasqueira, brigando com o torcedor, dando discurso em demissão do Paulo... Foi lá, deu discurso na demissão do Paulo Altuori. Foi falar do Corinthians. Nossa, foi um show bizarro. Pode pintar um elemento surpresa? E o Lucha, você acha? Tipo, Leão? Nunca. Não, Leão não fora do mercado. Não. Olha, pelo nunca. Que o vice lá do São Paulo estava conversando, eu vi a entrevista dele, me deu a entender, Henrique, que só pode ser dois nomes. Quem? O Alto, pelo que ele falou, ele falou que vai vir um treinador... que é vencedor, um treinador que está fora do mercado. Fora do mercado? É um treinador super experiente, ganhador de títulos. Tudo deu a entender. Quem é que está fora? Quem é que tá fora com essas características? O Luxemburgo é o primeiro da minha. O que eu entendi é Luxemburgo. Quem mais? O segundo, que talvez seria, é o Abelão. Acho que não tem outros caras aí. Olha, no meio aí. Posso falar? Fora do medo de fora do mercado. Eu juro por Deus. A poltrona e o Leão. E o se Leão. Fosse, se o Mano tivesse desempregado, eu até poderia pensar no Mano. Poderia não, mas eu tô aqui, mano. Eu não saio, não. Não, mano, não é você, o Mano. O Mano é insaível. É, insaível. Olha, não então, fala que não jogou. O Balsa falou que não saiu. Então, se puder, você não vale pega nada. Mas eu acredito na palavra. Eu sou muito mais humano do que as outras. É o Balsa? Obrigado. Muito obrigado. Tente pegar a entrevista do vice, aí você vai ver ele falando, você vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Existe uma corrente muito forte entre os torcedores do São Paulo É, vendo o luxo assim com outros olhos. Tipo, agora é uma nova chance. Será? Sei lá, o luxo, porque o luxo sempre quis, sempre quis. Será que eu vou acertar aquela previsão minha lá atrás? Eu, sinceramente, não consigo imaginar o Gustavo nem lembra, ligando, nossa, Luxemburgo. Conversando, cara. Mas o papo corre. Sombra, mas é, eu previa. Essa coisa de demorou, clube, a gente surpreende, sabia, né? A gente se surpreende, então nunca fala, olha, jamais num clube. Ô Sombra. Porque, não sei. E só vou dizer uma coisa, eu não sei que eu gostaria. Deixa só, mano, terminar. Só com relação ao Gustavo, Sombra, o Gustavo, ele perdeu força dentro de São Paulo pela história do Buffarini. É um papo de bastidor aí que o Gustavo demorou demais pra contratar o Buffarini, inclusive, vou dizer quem foi, que é próximo à diretoria de São Paulo, mas que foi cobrar o Gustavo, falou, e aí? É pra contratar. Ah, mas é caro, falou, não, é pra contratar, ponto, acabou. Inclusive o São Paulo deu aquele enrosco todo, porque o São Paulo, a 20 minutos de fechar o mercado, quase perde a contratação. E com isso ele perdeu um pouco de força ali. Com relação à presença do Luxemburgo, eu particularmente não acho um bom nome, porque eu acho que qualquer grande clube merece um grande técnico. O Luxemburgo hoje, ser premiado talvez com uma chance no São Paulo, ou no Flamengo, ou no Corinthians, ou no Palmeiras, eu acho que não seria uma boa pelo presente dele. Tá certo? Um passado, aliás, recente e o próprio presente. Um passado recente de muitos anos, né? Diferente do Abelão, porque o Abelão, Sombra, quando ele deixou o Brasil, ele tava por cima, ele tinha feito um bom trabalho. Ele saiu por opção pra tá indo pra um mercado emergente desse daí. É Arábia, China, essas porra toda aí. Agora o Luxemburgo não. O Luxemburgo, ele tava offline. O Luxemburgo, ele foi pra China, mano, porque não tinha opção mesmo. Eu, sinceramente, mas cara, eu gosto do Luxemburgo, cara, mas acho que ele se perdeu uma carreira. Olha, de tudo que tá falando aí, se vier, eu não vou falar, ai, nossa, é agora, meu Deus, que lixo, que porcaria. Não vou fazer esse papel, você entendeu? Não, mas o Luxemburgo, se ele tivesse focado, Sombra, ele seria um excelente nome. É que na carreira do Luxemburgo, sabe, tipo, ele acabou dando mais atenção pra outras coisas do que pro próprio lado profissional. Aí é uma opinião, assim, muito particular, ninguém tem bola de cristal pra saber o que vai acontecer. Eu acho que se o Luxemburgo vier pro São Paulo, RG, ele sabe que vai ser a última oportunidade da carreira dele. E acho, inclusive, que ele vai fazer o time de São Paulo jogar mais bola. Não sei porquê, mas eu acho isso. Eu já achava daquela vez e continuo achando. A minha opinião... Apesar de estar desacreditado, de estar um cara aí que todo mundo acha que já está acabado pro futebol, eu acho que ele conhece muito de futebol. E eu acho que se ele vier pro São Paulo e fazer o trabalho dele, a coisa anda. Eu não mudo a minha opinião. Eu acho que time grande precisa de técnico grande. E eu acho que o Luxemburgo hoje ele já não chega grande. Ah, é grande. Ah, eu acho que ainda é. Eu acho que ele não. Pelo histórico. Por tudo que ele ganhou, ele pode ser. Então, ele é um cara. Pelo histórico recente dele. Mas não merece a oportunidade hoje, porque o Leão é grande. Eu acho. Mas é a mesma coisa, o Leão faz tempo que não ganha porra nenhuma. Mas não se expõe da maneira como o Luxemburgo vem se expondo ultimamente. Eu acho que isso perde muita credibilidade. Olha, o Autori já falou que não sairia do Furacão. Bom, que seja. Na minha opinião, é o seguinte, cara. Se vem o Abel, se vem o Luxemburgo, etc e tal... Deixa o homem trabalhar. Porque aquela coisa, cara. É só opinião, claro. Não, se fechar. Estamos aqui discutindo se é o Guardiola e o Luxemburgo. Se é o Guardiola e o Abel Braga. E mesmo assim, na minha opinião, eu traria estrangeiro pra treinar, porque eu não vejo muita coisa aí no mercado nacional. Mas se vier brasileiro também, ok. Se for gringo, ok. Tá tudo legal. Porque eu ainda penso que é o seguinte: o técnico ele tem as suas limitações. Você precisa, muitas vezes, dar time pro cara. Um mínimo conseguido. Não adianta também, né? Se você não der pelo menos um mínimo razoável pro cara trabalhar, fica muito difícil, às vezes, do cidadão. E aí eu não tô falando de São Paulo, tô falando de um todo. Mas o Guardiola e coloca Bruno, Carlinhos pra eles. O futebol não é receita de bolo, gente. Tá aí o técnico do Flamengo, quem é. Olha a campanha, né, que o Flamengo tudo tá bem, fazendo. Tudo bem, que no momento é bom, mas a gente não sabe, às vezes vira o fio e depois... Isso. Às vezes perde quatro seguidas e é demitido. Pois é. Gostaria só de dizer o seguinte. O Tite, quando veio pro Corinthians, gente, o Tite, ele tava num cartaz aí, abaixo de Abel Braga hoje na cotação. Muito abaixo. Se você fosse ver cotação de técnicos, naquele momento, o Tite, ele tava num patamar, você fala... Ele não tinha caído. Mas aí, Sombra, sabe o que difere? E outro, sabe que difere o Corinthians tinha, tinha uma pulga atrás da orelha com o Tite, porque já tinha passado... E não tinha ido tão bem. Não, pelo contrário. A torcida do Corinthians aí tinha um carinho pelo Tite, por mais que tivesse ocorrido aquele problema. Mas acontece, Domênico. Mas da mesma forma, Dorival Júnior no Santos. O Tite, ele chega com uma sensação, o Muricy no São Paulo, ele pode estar por baixo, mas quando o Muricy chega no São Paulo... Não, tô falando o seguinte, tô falando do Tite, quando ele veio... Não, sim, sim. Primeira passagem. Ah, na primeira passagem que ele... Quando ele veio pro Corinthians? Depois do Mano Menezes. É que o Tite, ele já passou três ele vezes não tinha caído. Ele não tinha caído. Você lembra que ele quase caiu com o Palmeiras? Ah, ele salvou o Palmeiras. Do 2006, ele salvou. Ele veio e ajudou. O Tite tava meio que esquecido no futebol, gente. Não tô falando agora, recente. A primeira vez no Corinthians... O Mano Menezes, ele já tá com aquele time do Corinthians na Série B do Campeonato Brasileiro. O Tite veio depois. E ele chegou um pouco depois, porque o Mano Menezes saiu pra ir pra Seleção Brasileira. Nesse momento que o Tite chegou, o Tite não era Tite. Sim. Na primeira passagem, sim. Qual a diferença daquele Tite? É menos que a Abel Braga. Naquele momento, o Tite era menos que hoje é um Abel Braga. Porque o Tite ele não tinha ganhado ainda nada tão expressivo assim. Nada. Você ganhou o quê? Copa do Brasil? O Abelão, ele já tem a Libertadores no lombo, né, velho? O Abelão... Tem o Mundial no lombo. Tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, não é? O Tite, depois que se tornou técnico... Vamos matar isso aí, vai bem. Ele levou 10 anos pra ganhar um título, pô. Não, só última pergunta. O Diniz que deixou passar o bonde do Corinthians, você acha que se o São Paulo fosse atrás, ele deixaria de novo passar? O Fernando Diniz. Ah, não tem nada, olha, nada contra o Fernando Diniz, nada disso. Mas se chegar o Fernando Diniz, vai treinar lá macaco velho, bicho. Difícil. O Tite chegou em 2004 a primeira vez. Eu sou a favor do que 2004. O RG tá falando. Ou se você tem um plano de valorização de garotada... Cara, quando você tem muita estrela no negócio... Imagina agora como é que tá lá o São Paulo, velho, cheio de jogador macaco velho, velho. Você tem Michel Bastos, você tem o argentino do Chaves lá que chegou agora. Você tem o Bufarini ganhou o Libertadores, você tem o Maicon, você tem Lugano, você tem o Mena que foi treinado pelo Sampaoli. Você fala, mas o Mena nem é bom. Eu falei, mas não tô falando. É que no dia a dia o cara precisa se sentir... menor do que o técnico, senão não vai rolar a obediência, não vai rolar. Não adianta. Quando o cara chega menor que você, fala assim, vai, o que esse mané vai falar aí? Não adianta. É que nem você pegar um monte de macaco velho de rádio, você põe um cara pra coordenar a rádio, você entendeu? Os caras vão deitar e rolar janta, em cima do janta. Cara. Uma coisa é você ter um grupo legal e de repente aceita, vai, que você bote um cara lá, igual a turma do Flamengo lá agora. Então tá o cara lá, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, é o paizão e blá, blá, blá, blá, blá. E outra é você ter um grupo lá, você trazer um cara, jogar lá no meio e falar, isso aqui é o técnico, os caras querem? Complicado. É diferente, por exemplo, você pega um Santos aí, olha, um Fernando Diniz indo para um Santos, que vamos supor que o Santos amanhã perde um Ricardo Oliveira. Só molecadinha, chega... Aí vai, né? O mais velho ali, o mais expressivo é o Copete. Sobrou o Copete. Ou o Renatinho, que é um cara da paz. Quem vai falar assim? Quem vai chegar pro seu lado e falar assim: ô tio, chega comigo aqui que nós vamos. Vai ganhar o cara e o cara vai falar: deixa comigo. E o cara vai chegar: o Renato, me ajuda aí a dominar a galera e tal. Mas você. Uma coisa importante. Não, vou falar daqui a pouco. As manchetes já foram muito longas. Agora, ouvinte do estádio: quem entende de bateria pra carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free. Tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado, mais a exclusiva proteção 24 horas. Isso significa que em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, você pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Sabe como que você faz para se informar mais sobre isso aí? Você entra lá, eliar.com.br. Eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. E, ô Sombra, só dar uma informação aí, principalmente pra vocês que bebem aí. Vocês? Eu bebo. Hoje. Se você não beber, você morre desidratado. Não, beber álcool. Você que é usuário de bebida alcoólica, em grande quantidade. Sombra? Hoje tá proibido qualquer tipo de 0,01% já é pego no bafômetro. Então, bem feito, porque isso sim é coibir o uso de bebida alcoólica. Porque eu tinha dito aqui que 0,02 aqui não dá nada, sim. O cara também já tá ferrado. Hoje em dia não pode dar nada. Não. E isso, sabe o que eu acho que é legal? Porque, querendo ou não, Sombra, o cara que tá acostumado a beber, 0,02 não quer dizer nada. agora o cara que não tá acostumado a beber, isso já pode fazer a diferença. Oh, que isso? Colocou a vinheta do que o Domênico, ele bebe desde cedo, né? Começou acho que com 11. Eu bebo aonde? Eu sou maluco. Com 11 ele começou no conhaque. O Domênico, ele sempre gostou de fazer aquele horário das 10 às 2, que ele acorda 8 da manhã, toma o seu banho, passa no boteco. Nossa. Rabo de galo, velho. Das 8h30 às 9h45, só dando aquela calibradinha. Aí ele fala assim, né, pra me soltar mais no ar. Nossa. Pra chegar mais, é. E outra, quando ele bebe, ele fica com a voz mais grossa, né, velho? Engrossa a voz. Dá. Engrossa cara, a voz. O cara fazer que... aquela voz de filme de terror. É. O cara que bebe faz anos que eu já vi aqui. Eu também. Não era eu, não. Mas você nunca fez um gargarejo com conhaque, Domênico? Não. Nunca bebi. Pra nunca engrossar bebi. Assim a voz? Eu nunca gargarejo bebi. Com eu conhaque. Nunca bebi. Pra hipertrofiar sua corda vocal? Não, que hipertrofiar o cara, você falou. O Domênico quer fazer levantamento. Com as cordas vocais. Sim. Não é não? Sim. É. Mas não se vê essa Olimpíada de locução? Ah, o Domingo quer ganhar, velho. É a medalha de ouro todo ano. Ele é o concurso, velho. É o Phelps da voz. É verdade, porque, ó, com todo respeito, ó, por exemplo, tem um cara aí que é bom, o Ferreira Martins, já ouviu falar dele? Ah, já. Hoje tá muito mais evidência o Domênico Gato do que ele. Tá louco, é verdade. Tá maluco. Ó, o Walker Blas, cara. Walker Blas. Também é um baita nome da locução, mas o Domênico tá mais em evidência do que ele. Muito mais. Você liga a televisão, velho, tem 18 propagandas lá passando, tá certo? 17 estão no Domênico. Se um sai candidato a vereador, quem ganha? Domênico Gato. Ó, o Viviane. Não quero isso, não. Pediu o trampo. Viviane, pediu o trampo do Domênico. Sexta-feira aqui, hein? Pediu? Domênico arrumou pra ir lá na Fox. Palhacinho. Ah, é? Como é que a gente arrumou pra ir lá? É? Acho que não. Não, ô, mano, é só você matar a charada. Que quem não. Desses daí faz casamento, caramba? Quem faz? É, nenhum. Ninguém. Então é o mais completo. Mas os caras não são DJ, é o mais completo do rádio, não. É você, Dodô. Não, sou mais completo. Ah, não é. As pessoas, elas usam o subterfúgio de querer contratar você como DJ pra poder ouvir a sua voz. Só de poder ouvir você disso. Falar assim, boa noite, velhinho, cheguei. Por exemplo, ó, você não acha que o Ferreira Martins faria uma presença VIP numa balada, assim, claro, ó? Camarote de carnaval, o cara não? Contrata ele? É. Mas o Domênico é o cara mais conhecido, velho. Vale a pena apostar no Domênico. Então, você quer uma presença VIP no seu evento, ligue aí pro Domênico. E faz de tudo, hein? Opa, legal. Que papo é esse, mano? Vai, calma, Domênico. No tempo de crise, Domênico Gato, é melhor abraçar, velho. Vê depois o que é, mas faz de tudo. Liga pro Domênico. Vamos usar os nossos ouvintes no 3284-7097. Hoje apenas ouvintes virgens. Hoje só quem nunca entrou ao vivo no Estádio 97. No oferecimento do Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Também Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Dedinho de um sapinho para mim. O sapinho faz a Meu Deus. Chaves, mano. Alô? Olha. Quem fala? Alô? Alô? Quem fala? Johan. Johan? Johan? Esse cara não é aquele cabeleireiro do filme de comédia lá? É, Zohan. Zohan. Não, é quase Zohan. Bom filme, viu? Bom. Fala aí, bom. Zohan. Zohan, Zohan do que Sander, é o nome? Né? Johan Albuquerque Neves. Ben Stiller. Neves, RG. Oh, não, é o Ben. E quantos anos, hein? Adam Sandler. Johan se escreve que nem o Johan Cruyff. J-O-H-A-N. Você tá brincando. É sério. Sério? Peraí, então é Johan, não é Johan? Johan. Ah, não, é, mas veio pro Brasil e virou Johan, né? Não, Johan. Johan. É mais bonito. Mas você tem o nome gringo, primeiro mundo. É mais bonito, Johan. É Johan. Você vê que essa porra de Johan, meu. Johan. Não, mas bateu no Brasil já era, né? Não. A tua família te chama como? É? A tua família te chama... Não, minha família só me chama de Johan. Johan. Não, mas tem que ser, sabe por quê? Tem que aportuguesar o nome, velho. Sacanagem sabe por quê? Começa em casa. É isso mesmo, aportuguesar o nome. Não, é verdade. Sabe por quê, Domenico? É que o sobrenome... Aportuguesar o nome e chama de Manuel. Não, mas o sobrenome vai feder, velho. O sobrenome vai feder. Uma coisa, ó, Johan Cruyff. Velho, é gringo o bagulho. Agora aqui, ó. Qual que é o sobrenome dele? É Johan... Neves. Olha lá. Neves. Qual que é o seu sobrenome? Neves. Albuquerque Neves. Isso. Olha lá. E o Albuquerque, velho. Não, mas Albuquerque não é nome muito comum. Ah, Albuquerque, velho. Parece o nome de desembargador. O desembargador Johan Albuquerque Neves. É. Despachou essa tarde com o juiz Moro. Tem cara mesmo. Ô, oh, é grande Moro. Esse é bom. Isso é bom. E quantos anos você tem? Eu, 28. RG. Oi. O Johan aí, ou Johan. Tem 2.8. Eu acho Johan mais legal, né? É, parece que a família Johan na cara dele, né? Ah, sensacional! Parece. Sensacional. 69! 69. 69. O Johan 69, né? O Johan tem que ser 69. Johan 69. Johan. E o bairro? Você conheceu muito o Johan, seu bairro? Vários. Ah, o Benjamin não tá aí, né? Ah, tá aqui o Benjinho. Tá o Benjinho? O coral dele. Guaianazes. Guaianazes, Benjinha. Guaianazes. Bah. Morou na Parada 15. Eu morei na Parada 15. Não, é ridículo, 15? Né? É. Se eu, que eu conheço... Né? Protestação. Eu falei isso há 3 meses. Quando convém... Olha a cara dos otários lá. Olha a cara dos otários. É um idiota, pô, velho. Puta, meu vai, Deus idiota. Do céu. E o time aí, ó, brother, qual que é? Ah, é nós, né, mano? Nós quem? É nós. Nós quem? Nós quem? Tricolor, aí eu pagar lanche. Pra cima de mim, vacilão. Não, aí seria nós se fosse o Benjamin. Sazoro. Se fosse o Benjamin, era a nós. Ideia, mano, do maluco. Benjamin é nós, velho. E aí, quem que você quer de técnico do São Paulo? Tata Martino. Martino? Martino. Tá desempregado. Véi, esse cara é uma porcaria, velho. Você tá de brincadeira. O maluco ferrou o Barcelona, ferrou a seleção da Argentina. Você quer esse cara no São Paulo, velho? Não, mas é pelo menos tem nome. Você é louco, nome, mas ganhou o quê? Nome. Chama o goleiro Bruno. Até aí, vários técnicos dirigiram o time grande, não quer dizer que é sensacional, velho. Ah, mas eu acho que dá pra tentar ele, é melhor ele do que esses aí que estão falando. Oh, afinal, o Bielsa tá livre ou não? Porque estavam falando também do Bielsa. Ah, não, louco, Bielsa não dá não, mano. É. Qual a diferença dele pro Tato time, Martino? Né? Ele tem mais fama, eu acho. O Bielsa, cara, ele recusou lá o contrato lá com o time italiano. Mas ele tinha assinado. Tinha assinado. Mas inclusive, ser contestado, né? Inclusive, ele tá sendo indiciado. A Lazio falou que vai colocar ele no pau, porque era um contrato que já tava vigente. Ele já tinha assinado, aí chegou na hora H e deu pra trás. Eu até deduzi que naquela oportunidade aí alguns integrantes da AFA estavam ali pela Europa e estavam tentando contratar algum treinador. E ele foi um dos sondados. Eu falei, tia, ligando aquela brincadeira aí de ligar os pontinhos, a RG, pra formar a figura. Falei, mano, o cara tava parado acho que há um ou dois anos. Aí a Lazio foi lá e contratou o cara. E por que que ele deu uma de tigre? Ele foi lá, picou a mula. Eu falei, velho, vai assumir a seleção da Argentina. Ligando um ponto no outro, falei, sim, o cara vai abraçar essa ideia aí. O maluco também foi recusado lá na AFA, disse que também não queria. E parece que sabe? Convidaram. Ninguém então, sabe por que que ele deu uma de tigre? O cara é doido, mano, o cara é doido. Ele disse que a Lazio não cumpriu com o que tinha prometido pra ele. E por isso que ele deixou o comando do time. O louco Bielsa. Então, mas o apelido é o Louco, Sombra, é porque é um cara que ele gosta muito de futebol e ele criou dentro da casa dele, numa biblioteca aí, um negócio que ele fica com vários monitores acompanhando os jogos do mundo inteiro. Sim. Mas não é pelo estilo, não. Sem contar as escalações que ele também faz de vez em quando, que ele dá umas inventadas, né? Ô, Johan, você sabe o que que é dar uma de tigre, né? Dar uma de tigre? Por que esse termo é RG? É mijou pra trás, né? Ah, não. O tigre mijou pra trás. Aquele tigre mijou pra trás. Nossa, baita, essa é nova, velho. Ele baita monstro, aquela fera. Mas não só o tigre, o felino em geral, ele tem esse hábito aí. O gato, ele geralmente levanta a bunda assim e esguicha ela pro alto. É, mas o tigre é um absurdo. É verdade, seu Bento? O gato faz isso? Faz. O tigre é um absurdo, velho. Faz. Você mijou pra trás? Hã? Não, o gato mija sim. Gato é gato. Mas o tigre eu nunca vi, mas gato. Então, o tigre não precisa, mano. O tigre ele vira de bunda pra árvore e, meu, é uma esguichada, velho. É mesmo? Mas você não senta, né, Dudu? Pra... É isso, seu Bento. Não, só perguntando. Que isso? Eu sou gato normal. Não sei. Sou gato normal, seu Bento. Ô, Johan? Eu? Aliás, tem nome de extraterrestre, Johan. Parece. Do planeta esquizoide. Um monte de amigo meu escutando você falando isso. Agora vai encher meu saco, pessoal. Ah, mas esse é o nosso intuito. Aliás, se você não quisesse ser perturbado, você nem ligava. Você tinha que dizer outro nome. Você nem inventava essa, pô. Eu falava, Amelia, eu tenho vontade de ligar, mas não vou ligar porque os caras vão tirar uma, velho. Ô, Johan. Não, tem que ligar. Bom programa, a gente tem que ligar. Você sabe que uma das revistas mais especializadas e mais importantes do meio do futebol é a revista 442, uma revista inglesa, né? Sim. Diz que é a melhor revista para tratar de futebol no planeta. Diz que é top. E a revista, ela fez uma eleição dos uniformes mais bonitos do mundo. Do São Paulo é o 15º. O do São Paulo é o 15º. Você quer saber quem é o primeiro? Claro, o uniforme é o mais bonito? O uniforme número 1, né? Que eles falam, não tá falando por causa do design, tá falando... do uniforme como um todo, aquele que é colocado pelo estatuto, né? Como do Palmeiras, sim, é o titular, é o verde, uhum, calção branco. Você prefere o Palmeiras de calção branco e meia branca ou calção branco e meia verde? Meia branca. Meia branca? É. Tá certo. O mais bonito ali pela 442 é do Pumas do México. Pumas do México. Do Pumas do México. Ah, mas não acho o uniforme do Pumas lá, essas coisas, não. Mas, ó, gente, é uma questão de cor. Veja bem, beleza é uma coisa que... Não, então eu não vou dar voto nessa enquete desses caras, não. Ah, pronto. Mas não, não é não dou fé. Legal. Não dou fé só nesses caras, não. Só porque das galinhas não aparece. É, a camisa da sua irmã tá bem guardada no guarda-roupa. É isso mesmo. Segue o jogo. Segue o jogo. Fala dos popó. Segundo lugar é o Tottenham. Em terceiro, o Galatasaray. O Tottenham, eu concordo. Em quarto lugar, o Aberdeen, da Escócia. É o segundo uniforme do Aberdeen. Quinto lugar é o Bayer Leverkusen, sexto o Arsenal, sétimo Juventus, oitavo Hoffenheim, nono Bolonha, décimo Crystal Palace, décimo primeiro Inter de Milão, décimo segundo Porto, décimo terceiro Barcelona, décimo quarto Ajax, décimo quinto Tricolor. Então, eles deveriam colocar o Botafogo de Ribeirão Preto, que inclusive tem um uniforme assim muito antes de São Paulo. Não, mas antes que eles só colocaram os times expressivos. Ah, te catar, o Botafogo é, mano. O Botafogo é. Por isso que eu... Não, mas ó, por exemplo, o Boca, ele tem uma camisa muito legal, não foi posta aí. O River tem uma camisa muito legal, não foi acharam, posta aí. Não acharam, não, esses ingleses não aí, acharam. O negócio deles é tomar chá com a rainha também. Não acharam. Não acharam. Chá é legal, chá é legal. Tá. Ô, Johan. Chá bom é gelado. Ô, Johan. Chá de jasmim com... Deixa aí seu palpite, então, pra São Paulo e Galo, quinta-feira. Jogão, hein? Na Bacia das Almas, 1-0 pro São Paulo. Ih, mas você tá muito deprê, hein, velho? Vacia das não, almas. Não, não é deprê. Vai pegar um dos melhores times do brasileiro. Para, mas bacia das almas. Não é bacia das almas, mas convenhamos que se São Paulo... ganhar na Libertadores se deles, velho. Se ganhar de 1-0, tá bom, pô. Só tem que pedir pro Gancho e o Calera voltar com esse jogo. Meia. Se ganhar de 1-0, tá bom, tá ótimo. E o Atlético tá ótimo, dois pontos já do G4. Até outro dia o Atlético tá na zona de rebaixamento, velho. É. Os dois que saíram, que Santos o e o Atlético. E Michel Bastos no meio não dá, né? Dois lentos. É complicado. Mas é muito... vamos aguardar. Ô, Jorgão, um abraço pra você. Boa noite. Não, deixa eu mandar um abraço pro pessoal aí. Manda. Primeiro eu queria mandar um abraço pro pessoal da Cotubuque, o Gilson, o Felipe, o Chupa Felipe, seu trouxa. Não, um abraço pro pessoal da Vila Nova York. Nossa, Vila Nova York. Um é pra minha esposa. Boa, qual é o nome dela? Johanna. Ah, como? Mônica. Mônica, vai. Cuidado, hein? Fica jorrando muito, não, hein? Cuidado. Johan e Mônica. É. Johan e Mônica. Casar. Falou, Johan. Falou. Um abraço, tchau. Falou, abraço, Joe. Tchau. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, convidando você a mandar sua mensagem via WhatsApp. O telefone é o 94-353-0150. 94-353-0150. Agora vamos falar da Écia. Você sabe que eu sou o GPS Man, né? Todo mundo sabe. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? A Écia, amigão. Os empreendimentos da Écia estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, né? Até o seu time, até a sua empresa. A Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Escritórios, consultórios, enfim. Você que quer abrir seu negócio numa localização privilegiada e com fácil acesso para seus clientes e funcionários, você precisa conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro. Tem também o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho da rádio, entre a Rua Augusta e a Bela Sintra, aqui do lado. Então é só ligar agora para a Esser, 3066-0900, 3066-0900, e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, Paulo Rock e pra toda a família Esser. Muito bem, pra toda a família Esser. Fala, velho. Ô, Sombra, todo mundo gastou uma puta grana, milhões e milhões e milhões pra esse negócio de cobertura das Olimpíadas. Porra, aí vai o seu Bento, velho, com uma humildade. Coloca um ponto lá dentro que é de referência pra ele, de informação, que é a Genoveva. Seu Bento, tem informação das Olimpíadas lá? Oh, rapaz do céu, próprio você, hoje foi a vez do coreano sofrer, viu? Como assim? Atropelado. Assim? Coreano atropelado? Foi atropelado, treinava na vista chinesa. Dentro da. Não, tava treinando na rua, na vista chinesa, lá na rua, era meio-dia e pouco por aí. Tomou um tranquinho ali de um carro ali, foi socorrido pela. Foi. Mas agora a gente não tem informações do estado do. Mas não foi coisa tão grave. Foi só ferimento. Bota a Genoveva lá pra saber. Na Vila Olímpica teve uma suspeita de estupro, não teve? Sim. Sim. Teve, foi anteontem, na outra, né? Na outra com segura... teve, né? Com segurança. Uma confusão também. Com segurança, isso. Envolvido segurança. É. Caramba, e agora, RG, Deus. Você que tinha achado super legal a ideia da na festa de abertura lá no Maracanã, que ia ter uma encenação onde a Gisele Bündchen tinha se assaltada... O diretor... Foi cortado, mas ele disse que não foi porque reprovaram. O diretor desmentiu isso, ele falou que era um absurdo, ele ficou indignado. Ele ficou puto, ele ficou indignado. Ele disse que jamais faria uma cena dessa, não tinha nada a ver com ela ser assaltada, não era nada disso. E aí cortou, porque como vazou a informação de como seria, ele ficou prostituto da vida. Mas ele ficou mais indignado ainda, porque disseram... E, inclusive, tinham colocado que era um pretinho que ia assaltar. Ele falou, pô, e o ator que foi convidado, pô, não tinha nada a ver, cara, nada a ver. Sabe? É que ele tava com roupas, tipo, sujas, né, RG? É o telefone sem fio. Inclusive, é um cara que trabalha no Pânico, que é um humorista lá no Pânico. Ah, o Sterblich, mas já saiu do Pânico. Então, trabalhou lá no Pânico, ia fazer a cena. Então, é o telefone sem fio, né? Sim. Conhece, todo mundo sabe como é que funciona. E aí deu nisso, né? Mas o RG, eu tava vendo uma reportagem com um tiozinho lá, Sombrar. O cara tem uma casa na frente do Engenhão e ele locou aquela laje pra que equipes fiquem ali com câmeras posicionadas e tudo mais. Nossa. O cara tá arrecadando, Sombrar, 120 pau em 21 dias, cara. 120 Porra! Pau as empresas. Mil, cara. Porra! Mas tem uns caras ganhando absurdo. Uma laje ali dinheiro. Estrategicamente posicionada num estádio que... Porra, o Engenhão. Você pega uma televisão gringa, quanto que é? Sim, 40 mil dólares? Toma! Imagina. Ponto estratégico, boa localização, visualização muito boa da entrada do estádio. Tem cafezinho, tem água. Você acha que ele deu nota? Ah, imagina. Você acha que ele deu nota? Tá de brincadeira, né? E ó, no cash, viu, tio? Antes de começar, antes de subir a primeira câmera, aí já tem que depositar na minha conta. Falar em cash, preste atenção! Tá valendo aí, ó. Segundo torneio Energy Poker. Galera do Poker, atenção, galera do Poker, atenção, atenção. Attention, please. É isso aí. Vem o segundo torneio Energy Poker com premiação garantida de 150 mil reais, seu Bento. Atenção, você que curte um torneio de poker, premiação mínima significa que pode até subir. Boa, boa. Mínima de 150 mil reais. E tenho aqui pra lhe informar que o senhor Mano já ganhou uma inscrição pro torneio. Obrigado, muito obrigado. E o senhor Moto, eu estou presenteando vocês muito com obrigado. Duas inscrições para o torneio. É sério. Muito chegaremos obrigado. Até a final, mano. Vamos chegar na mesa final, mano, a gente. Boa, boa, Motinha. Tamo junto. Não, e é sério. Pode ganhar, hein? Vocês podem ganhar. Agora, ó, o Se Sombra for, liberou, hein, mano? Pô, é hora de comprar meu apartamento. Nunca foi proibido. Mas nunca foi proibido. Comprar o quê, mano? Não, é porque pra comprar meu AP. É da rádio, às vezes os caras podem achar qualquer coisa. Não brinca, ajuda? Pô, lógico que ajuda. Não, ajuda não, eu compro. Você compra na hora. E aí o Mano casa, hein? Ah, entrada, e o Mano casa, hein? Aí casa. Casa. Aí casa. Entrada só. Apartamento do Mano. A premiação. Imagina se a Taizinha não vai torcer pro Mano. Então, ó, você quer saber desse torneio, onde vai ser, quando vai ser, como que é? Acessa lá energypoker.com.br. Energy com Y no final, senhor Mota. Energypoker.com.br. Acessa lá, vai ser em setembro. Finalzinho de setembro. Ó, que legal. Vai ser legal demais, hein? Vai ser bom demais. Mínimo garantido, premiação mínima de 150 mil reais. Estaremos lá. Meu Deus do céu. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, trazendo mensagens via WhatsApp aqui, WhatsApp do Estádio 97 da Energia, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa noite, amigões. É o Leonardo da Penha. Vocês ficam achincalhando o Mano, mas ele tem toda a razão. Lá o Corinthians é o retrato do povo sofrido. Entendeu? Tá vejo aí palmeirense reclamando porque perdeu Jesus e Praça. Corinthians perdeu um time inteiro, perdeu o técnico e ainda assim continua na liderança. Um abraço a todos. Excelente programa. Valeu. Olha, o Corinthians tem razão. Compra ideia, velho. O Corinthians anda após ano. Não, mas é que vocês não ouvem o que eu digo, porque vocês já têm uma predisposição contra mim. Ah, é. Mas, por exemplo, o Corinthians naquela oportunidade lá, o Corinthians ele perdeu Emerson Sheik, Guerreiro, Fábio Santos, Petros. O Corinthians ele sofreu um desmanche. Olha, o Corinthians ele trouxe Renato Augusto, trouxe o Jadson, trouxe todo mundo ali. O Corinthians conseguiu ser campeão. Esse ano, novamente, perdeu Gil, perdeu o Ralf, perdeu o Renato Augusto, perdeu o Jadson, perdeu o Malcom, perdeu o Wagner Love. Perdeu o Tite, perdeu a comissão técnica, perdeu o Edu Gaspar. E o Corinthians, novamente, para desespero de vocês, é o líder do Campeonato Brasileiro. RG, sim. Ponto. Vou te falar uma coisa. Eu vi alguém para fazer frente ao dono do Triplex. É? Vai te catar, rapaz. Olha, mas que papinho, meu. Ilude as pessoas. Eu tô achando que o mano vai te candidatar as pessoas como ninguém. Ilude não, mano. O povo tem acesso à informação. Mas aí, ó, o povo. Eles estão ligados com a sua correria, tio. Coisa dessa. Eu achei alguém pra bater de frente. Eles estão ligados com a sua correria. Esse é o pior. Esse, normal, velho. Esse, normal. Infelizmente, ele só tem o áudio. Ele não tem a câmera lá pra ver a cara de pau. Lógico que ele tem a câmera ali. Como o cara se manifesta. A câmera ali. Não, o ouvinte. Esse ouvinte, ele só tem o radinho. Não, olha ali, isso tá passando na internet. Esse que falou. Mas ele deve estar com o monitor ligado. Ele deve estar me vendo aqui, sabe? Eu sou sincero. Não, esse ouvinte, ele tá na rua, tá escutando. Ele não tem como ver a cara de pau. A minha cara. Desse indivíduo falando esse monte de abobrinha. Abobrinha não, é a verdade. O que mais dói pra vocês. Que eu vim de baixo, tá certo? Ai, meu Deus! Formiga você agora! Eu tô trilhando, o meu caminho, isso, tá certo? A duras penas do Domênico Gato, porque minha vida não é fácil não, continua difícil até hoje. Olha, todos nós aqui, a gente veio de baixo. De baixo do quê? Todos nós. Debaixo do quê? Pô, você tá num prédio? Onde você veio? Não. É. Debaixo da dificuldade que você tá insinuando não, aí. Não, vocês nunca passaram fome, gente. Você passou fome. Esse dia Pandeló, mano. Você passou fome? O Domênico ainda passou quando ele trabalhou, obrigado. Porque os caras não sabem o que é trabalhar no interior do Brasil, Domênico? Você passou fome, mano. Fone não, fone eu não passo. Fone eu não passo. Vamos ouvir mais mensagens aqui. Vai. Vamos ver se começa a melhorar. Vamos ver. Já tá boa noite, pessoal do estádio. Quem tá falando é Felipe Santista do Tucuruvi. Mano, para de chorar. Vocês perderam aí bastante jogador, mas vocês não perderam o principal jogador. Que é aquele que fica de camisa amarela, o juizão, amigão. Esse aí continua apitando amigamente pro Coringão. Abraço pra vocês. Eu não sei se você tem acompanhado aí o Campeonato Brasileiro, inclusive do ano passado pra cá. Quem teve pênalti fora da área marcado dentro, tá certo? Uma falta que aconteceu fora da área e marcaram um pênalti, aí foi a favor do teu time, Paquito. Um dos erros mais escabrosos da história do futebol foi o Lucas Lima que foi chutar a bola, ele próprio chutou o pé dele, caiu, o árbitro deu. E o triplo impedimento? Tá certo? O jogo contra o Corinthians ali, quando o André ainda jogava com a camisa do Santos, ele tava impedido em 3 lances, o árbitro validou o gol. Eu não fico chorando na arbitragem, porque eu acho que o nível da arbitragem é péssimo. Só uma correção, quando o menino diz uma das arbitragens mais escabrosas, vamos vir de 2005, hein? Campeonato. Arbitragem escabrosa. O árbitro manipulou o campeonato, tem que voltar os jogos que ele apitou. Nada mais justo. Galera do estádio, aqui é o Caio de Cidade Ademar. Sou palmeirense. Um abraço, Dodô. Chupa, mano. O inferno. Queria só dizer o seguinte: o novo técnico do São Paulo é um técnico holandês. São Paulo já foi atrás e acertou todos os detalhes do contrato. Se chama Van Delei Luxemburgo. Um abraço. Tá vendo? Tá querendo estrangeiro? Tá vindo holandês aí. Vanderlei. Mais mensagem. Domênica, sua safada. Vem aqui que eu vou te ensinar a esquentar a salsicha, menina. Diogo Palmeirense de São Paulo. Chupa, mano. Vai pro inferno. Oh, risadinha boa, dele boa, é casa boa, de tá velho, bom, né? E o pior é que se o Domênico vai na casa dele mesmo, é capaz do Domênico esquentar a salsicha nele. Mais mensagens aqui via WhatsApp no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa noite, amigões. Galera, eu queria avisar que eu tenho um item extremamente raro, o print da tabela do Brasileirão 2016 com Palmeiras líder. Edição para colecionador. Dodô, se você quiser, avisa que eu te mando. Abraço a todos. Marcos Mena Barreto. Esse mundo é cheio de canalha. Eu sou flamenguista, o Barreto, cara. Eu sei, mas é o canalha, velho. Fala o que pra ele, Dodô? O cara foi espirituoso demais, gente. Ó, aliás, por enquanto a mensagem do dia. Aliás, eu tenho, eu também tenho Domênio, um print. Eu tô respondendo, posso responder pra ele? Pode. Tem um print do teu time que faz tempo que não ganha porra nenhuma, entende? Importante. 2009, vocês ganharam a última coisa importante. 12. Eu tenho... São Paulo foi 12. Não, é flamenguista. É flamenguista. Ah, do Flamenguista. É que eu sempre pensei que você estava falando do Mota. Esse Zezinho que falou aí. É que o Mota fez careta. E outra coisa, não precisamos do print, viu? Eu não preciso comprar, porque na próxima rodada, ou nas duas próximas, nós estaremos de novo, viu, trouxa? Trouxa. Quero ver o teu time onde vai estar. Eita, nós. Esse é o Domênio. Nós, seu mentor. Vem comigo. Se o senhor não tá vindo comigo, o pessoal tá puto comigo aí. Tá vendo? Aliás, o seu Bento ontem foi citado aqui no WhatsApp. Tem o WhatsApp dele aí falando aí, velho. É nóis. Quando eu falo é nóis, porra. Nervoso, muito bem, olha. Recado legal pra você que quer curtir férias bacanas no ano que vem. Preste atenção. Vem mais uma edição do Navio do Energia na Véia. Aí sim. Tá legal demais, hein? Imagina você passando 3 dias e 3 noites... com a tua família. Vai com os filhos. Aí de repente você fala assim, pega teu sogro, a sogra, o pai, a mãe. Fala assim, não, vamos nesse navio do Energia na Véia. Gente, a sogra vai ter o navio do Energia na Véia é um caso sério. Sensacional. Considerado até por pessoas que vêm de fora do país, fala assim, não acredito que vocês fazem esse tipo de coisa aqui. É verdade isso. Não é lugar nenhum. Porque é difícil um navio temático com essa qualidade de produção. Não tem navio no mundo, assim. É difícil. Não tem. É difícil. Não. Então, olha, se você quer fazer uma viagem bacana de 3 dias e 3 noites em março do ano que vem, e ainda com show do Capital. Bom, hein? Show do RPM. Bom. E os DJs do Energia na Véia. E, ó, tudo isso num ambiente familiar, num navio maravilhoso. É, com certeza, o navio mais luxuoso... de uma companhia europeia. É maravilhoso, é bonito, uma coisa sensacional, é lindo demais. Bicho é bonito. Você tem que ligar agora, você pode ligar agora, porque tem um plantão especial, é o plantão especial tipo Estádio 97, tá lá a Ana, tá o Bruno, tá, sei lá, tá um monte de mulher lá. Um lugar só tem mulher, impressionante. Então você liga lá, 3624-9007. Repita. 3624-9007. 9007, você liga agora, fala lá com a Ana Palmeirense. Palmeirense. Fina, Ana. É isso aí, mas ela, meu, vai atender com todo carinho. Palmeirense, São Paulino, Corinthians. Até Santista. Ela tem paciência. Então liga lá, 3624-9007, fale agora com o plantão lá da promoção. Saiba tudo sobre o navio do Energia na Véia, que vai. São 3 dias e 3 noites fantásticos. Você vai pirar. Sensacional, velho. É bom, hein? E o mais legal é que você pode parcelar em 12 vezes. Comida toda incluída. E não para de comida. Eu adoro na madrugada. Foi 5 horas da manhã, vou comer pizza. Aquela pizza daquele italiano, velho. E tem um negócio legal que tá rolando aí no Cruzeiro do Energia na Véia. De repente você fala assim, pô, eu não tenho uma pessoa pra mim ir, mas eu tô com 3 amigos que gostariam de ir. Ou você que tem 3 amigas. E a cabine quádrupla, num valor muito legal, Sombra. 12 parcelas de R$189 mais taxas. A quádrupla, você, né? A quádrupla, é legal pra caramba. Você e mais 3 amigos, vai você e 3 amigas, vai curtir o navio. Fazer várias festinhas. Nossa, tá louco, velho? É nóis. Vocês falaram do setor que eu mais gosto no navio, velho. Qual? Cozinha. Ó, cozinha. Achei que era cabine. Aquele restaurantezinho. Nossa. É, legal pra caramba. Você imagina, cara, o Capitão Inicial. Como se come bem, velho. Capitão Inicial fazendo um showzaço lá, depois o RPM. Tá louco, velho. Então, olha. Vai balançar. Pode ligar agora. 3624-9007. 3624-9007. Vai por mim, cara. Você não vai se arrepender. Não vai. Não vai se arrepender. Não vai. Eu digo pra todo mundo que o navio do Energia na Véia, você purifica a alma. E de bônus, você ainda, quando chegar no navio, você é recebido pelo Domênico dizendo bom dia, seja bem-vindo. Com aquela locução, mas, né? Às vezes eu falo nos alfabetos. Eu falo. Vozeirão, hein? Vozeirão. Domênico vai dar certo em rádio. Se tem microfone. Ainda vai dar. Né? Se tem microfone, tem Domênico Gato. Vou dar nada, não. Vamos lá, mais ouvintes no ar no 3284-7097. Oferecimento de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Esser, construindo com valor. Extra, você merece ofertas. Itaipava, para reunir os amigos. E torcer, você merece o Extra. É gol, vamos lá, tem ouvinte no ar, seu Bento. Valeu, Dodô. Querida, ó, querida Clementina. Alô? Alô? Quem fala? Fala, Domênica, é o Felipe. Ó, Felipe, tudo bom? Tudo tranquilo. Felipe do quê? Felipe Furtado Brichuca. Como é que é? Furtado? Furtado Brichuca. Brichuca. E quantos anos você tem? Fácil, 29, Dudu. RG hoje, terça-feira, 2.9. Como é que fica? Olha, tá tão fácil que eu vou perguntar se você fez ocorrência, velho. Do quê? Porque é furtado, velho. Ah, sensacional! Nota 9.7. Ó, mandou bem isso aí. Mas você sabe por quê? Pior que roubaram a prixuca dele. Mas esse é isso que foi o problema. Furtaram a prixuca dele. Mas esse trocadilho, por mais que pareça óbvio, ele foi sensacional. Porque com o nome Prichuca, todo mundo pensou que ele ia usar o Prichuca. Na Prichuca, né? Ele foi no furtado. Como que é? Um tapa na Prichuca. No furtado. No furtado, olha aí. Tem que fazer boletim de ocorrência. No Brasil você vai no furtado, né, velho? Lógico. Embora você prefira ir na Prichuca. É, e outros no fretado, né? Fretado, é. Tá bom, ô velho, e o bairro, qual é? Tô de Guarulhos. Ô, Benjinha. Guarulhos, Benjinha, Guarulhos. Bah. Não tô escutando. Bah. Barra dos Pimentas. Barra dos Pimentas, amigo. Onde o sol arde mais forte. É bairro dos Pimenta, meu? Vizinho dos Mamonas Assassinos. Vizinho dos Mamonas, tá? É nóis, velho. O cara é vizinho dos Mamonas é porque o cara tá morando no cemitério. Falei há 6 meses. Estão enterrados em Guarulhos. Hoje é, né? Estão enterrados em Guarulhos. Se você fala da família dos caras do Mamonas, beleza, mano. Porque eu acho que às vezes a gente tem que saber levar as coisas ao pé da letra. Pô, que pena esses caras terem morrido da forma como morreram, né? É. Muito triste, verdade, mesmo. Você imagina hoje um show do Energia na Véia com eles? É. Porra, velho, né? Ô, velhinho, e o time? Timão, Dodô. Ah, Corinthians, Coringão. Ô, amigão. Opa, fala aí, mano. Beleza? Tranquilo. Ô, amigão, o Corinthians assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Vai agora sim até o final? Ah, agora não larga mais. Alô, tira do Viva Voz, amigo. Não tá no Viva Voz, não. Ó. É, então fala mais perto, que a gente não tá escutando. Isso. Opa, vamos lá. Ah, agora sim. Vamos lá, repita. Timão assumiu a liderança agora pra não largar mais, né, mano? Ah, com certeza, cara, mas com relação ao elenco que o Corinthians tem, você acha que o Corinthians consegue manter essa liderança com todos esses jogadores que o Corinthians tem à disposição? Ou você ainda acha que falta uma peça ou outra aqui ou ali? Por exemplo, na zaga, na camisa nova, ali a posição de centroavante, enfim. Cara, eu acho que dá, cara. Voltando aí o Christian, acho que o meio-campo ali tá desfalcado, né? Mas voltando o Christian, eu acredito ainda nos atacantes que o Timão tem. Boto fé aí que vai melhorar o ataque. A gente, se eu não me engano, está entre os 3 melhores aí, apesar de não parecer, né? Uhum. Então eu boto fé sim, cara. Eu, inclusive, na empresa onde eu trabalho, fiz até uma apostinha aqui com o pessoal, né? Não faz aposta, dá azar. Que eu não levo fé no elenco do Palmeiras, cara. Todo mundo fala aí do Palmeiras como o grande elenco, mas se a gente colocar posição aí, acho que o do Corinthians é bem melhor, cara. Fala bem, você ia falar, não, bem, quer eu falar um negócio. Eu ia perguntar pra ele se ele citou um jogador aí, o Christian. Você acredita ainda no Christian, mano? Cara, ele entrou em alguns jogos aí antes de se machucar, ele foi muito bem, cara. Também acho, ele tava bem. Também acho, ele não tava mal, não. Tanto é que o Bruno Henrique, ele voltou para a posição de segundo volante quando o Christian estava jogando e o Bruno Henrique melhorou o futebol dele. O Bruno Henrique, ele tem a característica de chegar perto da área, aquele cara que aparece ali como um fator surpresa para poder chutar no gol. E eu acho também, cara, a volta do Christian seria importante ali. Não é que o Bruno Henrique hoje esteja jogando mal. O Bruno Henrique hoje é o maior ladrão de bola do Campeonato Brasileiro e tem feito alguns desarmes, tem jogado relativamente bem. É claro que não dá pra gente comparar com o Ralf, mas ele não tem comprometido, não. Eu acho que o Bruno Henrique, o Fagner e o Romero, eles têm sido os 3 jogadores mais importantes do time do Corinthians hoje. O que você acha? O Bruno Henrique foi sondado hoje, né, mano? Foi, Torino. Tem uma sondagem aí, mas uma pessoa do Corinthians me disse que o processo de renovação do contrato do Bruno Henrique tá vigente. Eu acho que o Bruno Henrique não vai sair agora, não. Será? Eu acho. Mas às vezes eles renovam pra poder pegar mais dinheiro, né, mano? Mas eu acho que ele não sai, pelo menos nessa metade do ano ainda, não. E o Cristóvão falou, sabe o quê, mano? Que tá otimista que o Corinthians vai contratar um atacante. Então, o papo que tem é que o Corinthians ele tá atrás daquele jogador, o Gustavo, do Criciúma, amigão. Você acha que ele vem pra resolver ou vai ser mais do mesmo? Cara, eu acho muita grana pra um jogador que a Série B, né, cara? 10 milhões aí eu apostaria em alguém da base, cara. Ah, então, é que o Criciúma... Acho que dá pra trazer coisa bem melhor aí. O Criciúma vai querer fazer um docinho, velho, porque a tabela FIPE do jogador ali, a multa rescisória é de 12 milhões. Mas, por exemplo, é igual carro de fumante, estofado furado, para-choque ralado. RG, não adianta o cara querer cobrar 12 milhões no Gustavo, com todo respeito ao Gustavo, porque não é por esse valor que ele vai sair. É, o Criciúma, ele talvez aí ofereça para o Corinthians, se o Corinthians de fato contratar o jogador, permanecer com um percentual numa possível venda e o Criciúma ganhar mais um dinheiro em cima. Sim. Mas eu não então, acho que eles vão... E hoje, mano, os caras fizeram uma proposta de 7 milhões por 70% do passe. E aí manteria 30% do Criciúma. Mas mesmo assim, cara, é muita grana. Também acho muito dinheiro. Tem que dar oportunidade pro pessoal da base aí, cara. Também acho muita grana. Um pouquinho mais. Inclusive, amigão, você pega aí, ó. O Sporting tem interesse aí no Guilherme Arana. É, se o Sporting tem interesse no Guilherme Arana, que agora já fechou a janela internacional, e o Corinthians não teria a possibilidade de trazer nenhum jogador do elenco dos caras. Mas os caras dispensaram aí essa semana o Theo Gutierrez, tá certo? Tá voltando aqui pra América do Sul. Tem o Barcos no elenco, o Corinthians poderia ter feito uma proposta. Esse tipo de jogador, ele vem pra assumir uma condição de titular. Agora, com todo o respeito ao Gustavo, não é do Gustavo que a torcida espera a responsabilidade do cara chegar e falar, dá a 9 que eu vou vestir. O Corinthians precisa ter um centroavante broca, mano. Aquele maluco que vem aí pra resolver. Mas o brocador. Diego Tardelli. Não, o brocador broca, não. Mas, ó, por exemplo. Broca. Assim. Mas, ó, o Diego Tardelli é um cara broca. Marcelo Moreno é um cara broca. O Barcos é um cara broca. Até esse próprio Theo Gutierrez, que é um cara que já tinha bagagem aqui na América do Sul, jogou no River Plate. É um cara que viria com uma outra condição. Agora, na Libertadores Gustavo, tinha vários, a ele, né, velho. Não dá, né, mano? O Marco Ruben do Rosário. Tinha o Nico Lopes que o Inter trouxe, mas enfim, já foi. Esse Nico Lopes aí é bom, hein? Então, o Dentusso lá, mano, o moleque podia estar com a camisa 9 do Corinthians aí. É aquele centroavante que por mais que ele saia muito da área, mas é goleador, mano. O Inter pagou isso aí que o Corinthians tá oferecendo no cara do Criciúma, pagou no Nico Lopes. Então, mano, pra você ter uma ideia, é vacilo. Mas, ô amigão, e com relação aí ao sorteio da Copa do Brasil, cara, o Corinthians ele vai pegar o Fluminense. Assusta? Ah, no primeiro momento não, cara. O Fluminense tá mal das pernas aí. Voltou agora com o Sacha, deu uma melhorada, né? Aí... Voltou com quem, você falou? Voltou por lá. Vou falar pertinho do telefone aí, meu. Oi, desculpa. O Sacha é do Inter. Né? É o Cícero, né? O Cícero voltou bem nesse último jogo aí, fez 2 gols. Então deu uma arrumadinha no time, mas não bate de frente não, cara. O Corinthians tem um elenco... mais forte, mais parrudo aí, vai pra cima. Eu não sei ainda se já saiu a chave inteira, né? É, então, já. Isso que eu ia falar agora aqui. Não, mas já tá definido os confrontos definido aqui, ó. É, do lado... São Paulo, né? Na próxima, São Paulo... Não, as chaves em si vai ser sorteio na próxima fase. Você não tem ainda estabelecido aí o que vai acontecer, porque a cada nova fase... A chave já tá, inclusive a Fox que soltou. Ah, é? Então tá estipulado? Então tá, fala estipulado, aí, então, vamos eu lá. Eu achei aqui, que houvesse um sorteio na próxima fase. Não, tá. De um lado ficou, né? O São Paulo, o Juventude, no o Corinthians com o Fluminense, o Santos contra o Vasco, o Palmeiras com o Botafogo. Então, isso. Possivelmente... Todo mundo desse lado da chave. Todo mundo desse lado da chave. Do outro ficou o Internacional, Fortaleza, Grêmio, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Botafogo, Atlético Mineiro e Ponte Preta. Então, todos os paulistas ficaram do bloco A, hein? Então, possivelmente, São Paulo passando do... Juventude, Corinthians do Fluminense, temos já o clássico, e se o Santos passar pelo Vasco, Palmeiras pelo Botafogo, já temos Santos e Parmeira também. Santos, exatamente, é isso aí. Não, mas é estranho, mas isso, né, foi definido onde? Então, porque eles fizeram aqui duas lacunas aqui para poder talvez estipular ali como é que tá sendo feito. Mas eu acho que na próxima fase ainda será o sorteio. Porque, agora, inclusive, no... Você tem aqui, ô Bento, alguns times. Por exemplo, os paulistas estão todos aqui alocados no lado esquerdo da chave. O São Paulo, o Corinthians, o Santos, o Palmeiras. Sim. E do lado direito você tem ali, ó, o Grêmio, tem o Inter, tem o Botafogo e tem o Atlético Mineiro. Mas não sei, cara. Eu acho que na próxima fase deve haver um sorteio ainda aí. Tá estranho. Mas eu vou procurar aqui no regulamento, aí daqui a pouco a gente fala. Mas, ô amigão, desses confrontos aqui, ó, São Paulo e Juventude, Corinthians e Fluminense, Santos e Vasco, Palmeiras e Botafogo da Paraíba, Atlético Paranaense e Grêmio, Inter e Fortaleza, Botafogo do Rio de Janeiro e Cruzeiro. Quem você acha que pegou o time mais pedreiro aí? Quem que é o confronto pior? O Palmeiras, né? Palmeiras com o Botafogo aí faz clássico, né? Então, acho que vai ser páreo. Que isso aí, velho? Você é louco? Você acha que é o pior confronto, velho? Eu acho que vai ser o mais difícil aí pra decidir, né? O restante acho que é tudo molezinho. Agora Palmeiras pegou uma pedreira. Não, eu acho que aqui, ó, os adversários mais broca aqui, quem pegou foi o Corinthians, o Santos e o Grêmio. O Grêmio ele vai pegar o Atlético Paranaense, que tá jogando bem o Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele pega o Fluminense, que é um clássico, e o Santos também pega o Vasco, que também é um outro clássico. Não é essa babinha, não. Ah, mas o Inter que tá pegando o Fortaleza também, Ah, o Inter pegou o Fortaleza, Olha, a Fortaleza é Série C, jogar, gente. Jogar com Fortaleza lá é 60 mil pessoas. Olha, então... é diferente, hein? Acho que os mais Fortaleza é Série C, mano. Grêmio e Atlético, importa. Sem dúvida. Grêmio e Atlético Paranaense, eu não tenho dúvida. Corinthians e Santos aí também. Corinthians e Fluminense? É broca também. Não deixa de ser chato. Eu concordo com o Mano, eu acho Corinthians e sabe um jogo que ninguém Santos? Tá dando nada, que não vai ser moleza? Botafogo e Cruzeiro? Botafogo e Cruzeiro, cara. Porque pelo momento do Cruzeiro. Sim. É por isso que eu tô pelo falando momento do Inter. O mais difícil. Da mesma forma o Inter. Pelo Inter. Vai pelo... jogar lá em Fortaleza, naquele calor. O estádio lotado. O Inter tá... Às vezes vai lá e toma dois, aí Aí depois reverter em casa. Pelo futebol do Inter. Não estamos questionando aqui tamanho de camisa. Não, né? Lógico no momento, não. Até porque hoje em dia, né? Da mesma forma com o Cruzeiro. Pelo futebol do Cruzeiro, difícil. Não, mas eu acho que o formato Copa, Sombra, ele muda radicalmente a postura do time comparado com o campeonato de pontos corridos. Porque o adversário, muitas vezes aí, quando você fala, pô, o time aí é fraco, o time é isso, o time é aquilo. Se tivesse que apostar em um, mano, aí. Então, mas Inter e Fortaleza, você não, no Inter. Botafogo e Cruzeiro. Eu aposto aqui no Cruzeiro. É? Eu aposto no Cruzeiro. Copa. Mesmo esquema de Cruzeiro por causa do Mano. E mano, sem contar, Sombra, que o segundo jogo é em Minas. É em Minas o segundo jogo, não é? É. O segundo jogo é em Minas. É, imagina o Mineirão lotado. A torcida do Cruzeiro, por mais que você pense da seguinte forma, ah, o Cruzeiro tá mal no Campeonato Brasileiro, tá, de fato não tá jogando bem. Mas no jogo desse ela torneio vai, Copa, né? Os caras enchem o estádio. Verdade. E a postura do time tende a ser outra, né? Ainda mais agora, né? Que sim. Precisa levantar a moral. Não se iluda com o estádio cheio, sim. Mano. É isso aí. Mas ajuda. Fala, amigo, só pra finalizar. Você acha melhor jogar o primeiro jogo em casa ou fora, cara? O que você acha disso aí? Ultimamente. Jogar o segundo em casa, né? Então, eu preferi sempre isso daí, mas pelo retrospecto recente do Corinthians, eu tô preferindo decidir fora. As últimas. As últimas partidas do Corinthians que decidiu em casa não foram muito boas, não. Teve uma mudança. O histórico recente não é tão favorável. Teve uma mudança de comportamento com relação a isso. Hoje eu acho que se dá bem quem faz a primeira em casa, velho. Mas isso não é varia muito. Sim. Não é uma regra, né? É uma regra. Pro Corinthians Eu sei que não é. Porque, por exemplo, se no primeiro jogo tem sido muito bom. Você empata em 1-1, por exemplo, beleza. Você tá tranquilo no segundo jogo decidir em casa. Eu sei que não. Se você perde de 2-0, complicou. Eu sei que não é regra, mas entendeu? Se você pegar ultimamente, tem se beneficiado, eu acredito, quem joga a segunda fora, entendeu? Porque faz em casa o que tem que fazer. É, o Corinthians ele recentemente não tem dado sorte decidindo em casa, não. Essa estatística, né, pra ver direitinho como é que é, né? Amigo, um abraço pra você, deu sua hora, tudo de bom. Só pra finalizar, manda seu placar, amanhã tem Corinthians e Atlético Paranaense jogando no Paraná. 2-1, mano, 2-1 timão. Boa, mano, é isso aí, vamos manter essa liderança do Campeonato Brasileiro, porque nenhum time no Brasil merece mais do que o Corinthians. Não vai não. É isso mesmo, velho. É o time do povo, mano. É o time sofrido. Que povo? O time do povo, é o Coringão. Tempo que mudou porra isso, de povo, é nóis, mano. Valeu, parceiro, obrigado pela audiência aí. Valeu, tchau. Falou, mano. Valeu, é nóis. Valeu. Outcast, sensacional. Outcast, se preparando pra balada, né? Sim. Mano. Fazendo a barba. Opa, olha com certeza, velho. Ouvindo um Outcast, do pobre. Eu ouço primeiro um Outcast pra dar aquele up e depois eu ouço o Mano Brown, que é pra voltar pra minha realidade. Homem na estrada. O Homem na estrada, o Mano Brown se inspirou em mim, mano, pra escrever aquela música lá. Tá ligado? Sim. O Homem na Estrada. Mano Brown, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Aí na Zona Sul, no Jardim Ângela, né, Domênico Gato? Ou aquele último quilômetro que falta pra você completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano vai salvar sua vida. Inovou e trouxe o novo Domênico Gato, desodorante Bozano Extreme. Esse é top demais, ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Na academia agora, tá vendo aquele gordinho na esteira lá suando pra caramba? Dá dica pro cara, tá bacana. Você já é zoado, mano. Você tem que estar cheirosinho. Você tem que estar cheirosinho. Você tem que estar agora top, porque mesmo com essa sua cara feia, cheiroso, usando um desodorante Bozano, eu tenho certeza que você vai pegar quem você quiser aqui na academia. Tem que falar isso pro gordinho que tá correndo na esteira lá, tá bom? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Eu mesmo posso provar isso, Sombra. Eu tomo banho dia sim, dia não, que é pra economizar água. Esse negócio de racionamento. Muito bem. E eu não fico fedendo, cara. Eu não fedo, Domênico Gato. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, meu amigo Adriano Pagani, que tá lá mixando um set muito bom, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, eu recomendo, mano. Hashtag indico, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E chovem mensagens, né? Sorteio, a próxima etapa, sorteio, Falei, sorteio. Sorteio, próxima etapa da Copa do Brasil, sorteio, tá bom, pessoal? Boa. É por isso que eu falei aí, tá vendo? Eu não erro, velho. Eu posso me equivocar, mas eu tenho um feeling apurado. Ô, velho, Gabigol agora mudou o foco, Inter de Milão. Parece que a passagem não é mais pra Turim, é pra Milão. Quem der mais, quem jogar leva, mais no cofrinho, leva, né? Não, mas o RG, o que tá fazendo diferença aí, Sombra, é a quantia que vão dar pro Gabigol. Pois é. Porque na quantia anterior, o Santos, ele tá amparado por uma cláusula contratual que ele só vai liberar o jogador a partir da quantia de 18 milhões de euros. O Santos, ele tá seguro nessa cláusula. O Gabigol achou pouco a parte dele, que no caso seria de 2 milhões de euros. Agora, a proposta que teoricamente teria pintado da Inter de Milão, seria a proposta aí pro Gabigol de 5 milhões. Vixe! 5 milhões de euros. Ou seja, já é uma quantia diferente. Você imagina só, eu tive que sair e falar só, cinquinho no bolso, milhões de euros. Cara, é muita grana. O cara vai escolher um belo apartamento em Milão. Muita. Aí sim, que cidade. E aí, se tiver se tiver bala na agulha pra segurar a onda, aí tem uma outra transação depois de lá pra frente. E aí, velho, estoura. Se estoura, pode de repente. Aí sim, se estourar bem mesmo na Inter de Milão, aí próxima etapa seria um. Quer saber, é dinheiro, hein? Real. É dinheiro, hein? Por mais que o cara tenha a ambição dele poder estar com o overall mais alto no videogame, porque quando o cara for jogar na Inter de Milão, imagina na Juve, o ataque da Juve lá. Você tem Dybala, você tem lá agora que tá chegando lá também o nosso querido Higuaín. E o Gabigol? É um ataque que o Gabigol, mano, só dele estar lá no time, o overall dele, que hoje deve ser 62, mano, vai pra 84. Vai, só de estar no time. Só de estar junto com o Dybala e com o Higuaín. É verdade. Tá certo? E o Pogba saiu mesmo ou não? Tá lá ainda? O Pogba tá em negociação ainda com o Mas ainda United, tá lá. Ainda mas tá deve lá. Ir. Mas deve já Enfim, tá mas imagina, mim. Mano, ó, que baita time, mano. Baita então, time. Querendo ou não, ô, Sombrado, eu acho que é ganância do ser humano. Porque, ó, Santos é uma cidade teoricamente feia. Mas aqueles apelos lá perto do Guarujá, mano. É verdade. Aqueles apelos lá perto do Guarujá, lá perto da balsa, são os apesão. Pode falar isso. RG, o maluco aí, o Gabigol já deve legal ter um turu. É verdade, aqueles apesão lá perto da balsa, o bagulho é bonito, é legal, mano. Os apesão fera lá. Não, mas ali então, é onde Gabigol, ficam os jogadores. Então, o Gabigol ele já deve ter um apê ali. Mano, os amigos do cara estão todos ali. Os beliscos dos caras ali devem estar tudo naquela região também. O cara vai sair daqui, mano, do Brasil, que o maluco tá tranquilo, numa cidade que gosta dele. Ele Você acha gosta que ele não cidade. Tem que ir, é isso? Eu, sinceramente, RG. Toda vez eu não acho que não. Eu acho que os valores... Só pra mete o pau em Santos, você quer que o cara fica. Pra comer um macarrãozinho legal na Itália. Pensa bem. Você mete o pau na cidade, agora você quer que o cara fique em Santos. Sombra, com o dinheiro que esses caras ganham aí, ó. O Gabigol, se ele tirar 300 pau por mês no Santos, ele compra um cozinheiro italiano, velho, e amassa a pasta italiana, velho. Traz pra cá, velho. Mas entre você comprar um cozinheiro, comprar massa... Você comprou um restaurante. Esses garotos, eles crescem jogando com esses times no videogame. Eles querem pra lá. Eles crescem com essa moldura, vendo o futebol internacional nos canais fechados. Então, cara, Mano, para, complicado. O cara vai ter lá, ó, vai poder pegar o carrinho dele. Entendeu? Carrinho? Não, carrinho. Fora a própria promoção, acho que o Neymar não liga pro cara, vai ver. E aí? Ô, imagina a Itália, seleção, França, véio. Espanha, Portugal, tudo um perto do outro. Mas seleção, velho. O Neymar, velho. O Neymar deve chegar no quarto desses moleques, ele deve falar: moleque, chega aí, mano. Você tá acostumado com o canal 2, mano? Você tá acostumado com o canal 2? Abre aí, ó, Google Imagens, põe aí, ó. Milão. Milão. Põe Milão, velho. Você vai ver que é. Onde que você vai jogar? Vamos escolher o apartamento. Turim. Dá pra você ter uma noção pela resposta que o Neymar deu pra aquele repórter lá que deu uma cutucada nele, né? Você viu o que ele falou. Você seria o mesmo que eu, com 24 anos, ganhando tudo que eu já ganhei? Vai mesmo. E corre ainda o risco de o Gabigol fazer dupla com o Cavani, hein? Que tá indo pra cima. É. Mas de Cavani e Gabigol. Você acha o Cavani isso tudo? Vocês acham? Ou vocês estão influenciados pelo videogame? Não, eu acho que ele joga bem. Eu acho o Suárez mais jogador que o Cavani. Eu gosto. Muito mais. Muito mais jogador que o Cavani, cara. Mas o Cavani gosto, é bom jogador, mas é super valorizado pelo amigo. São duas coisas distintas. Não é bom jogador. Não, 5 não é. Ele é bom jogador. O Cavani parece o Fernandão que jogou no Inter. É, é melhor. Que morreu ali. Mas é um bom jogador. Nada excepcional, mas é um bom jogador. Bom jogador. É melhor no videogame que na vida real. Mas o Suárez é muito mais jogador que ele. Hã? O Suárez é também muito melhor acho jogador que o Suárez que seja mais jogador que ele. Verdade. Estádio 97 trazendo mensagens através do nosso WhatsApp. No oferecimento de HDI Seguros, você está no seu carro, estacionado, esperando sua mulher voltar das compras. E de repente, batem no seu automóvel. Quem? Oxe, oxe. Efeito porrada por trás, Dodô. Ai, tu desce... Nossa, desce arretado. Aí desce arretado. É. Quem bateu... Ivete Sangalo, velho. Ivetinha! Oxi! Mas a Ivete tem seguro da HDI. E pode bater de novo. Pode ficar tranquilo. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Porto Alegre. Não é Porco Alegre, é em Porto Alegre. Porco. E até Salvador. Ai, pertinho da casa da Ivete. Oh. Vai fazer o seguro do seu carro? Oxi. Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Ivete. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E aí, galera, Estádio 97. Queria fazer um anúncio aí. Acho que o RG pode interessar. Eu sou lá de Santos, tem um amigo meu fazendo uma caravana de Santos pra Cuiabá pra ver o jogo do Santos e Flamengo. Queria saber se alguém se interessa aí, senão ele vai ter que ir de moto sozinho lá pra Cuiabá. Vale pouco, é nóis, Dudu. Falou, abraço. Eu ia falar isso. Essa tava rolando no Zap Zap, ó. Vou mandar agora aqui pro CRG. Com sacanagem, velho. Se ele for de moto, ele vai sozinho, viu, velho? Mas esse é bom demais. Essa mensagem foi bem, hein? Foi bem. Vamos lá, mais mensagens aqui no WhatsApp Energia. Aqui quem fala é Marjonas de Pirituba. Ouvi comentários aí de um cara que ganhou bastante títulos na carreira, um técnico, e desviou um pouquinho o foco. Mas eu gostaria de ver ele sim no meu time, no São Paulo. Seja bem-vindo, Jair Pisserni. Torcida Tricolor tá com você. Um abraço. Você tá aí, Pisserni. Os caras também aí. Hoje tá demais, hein? Os caras tão zoando. Tá bom demais. Jair Pisserni. Agora na internet a moda é o seguinte. Mas o meu voto ainda do último. Ó, a moda agora é o seguinte. Os caras pegam aqueles anúncios antigos, sabe? Pega, vai lá buscar o link, por exemplo, quando veio o Nelsinho Batista pro São Paulo. Aí o cara vai lá buscar. Nelsinho Batista anunciado, novo técnico do São Paulo. O cara fala, meu Deus! Aí ele abre lá. É, ó. É um tweet antigo. Mais mensagem, mas Franco. A mensagem 6 do Afonso, pra mim, ainda é melhor que o do Marjona aí. Qual é do Afonso? É do Afonso, é o da moto. Ah. Da caravana santista. Foi bem, criativo. Vocês deviam respeitar mais o que o Mano fala. O Mano é o que mais tem razão aí nesse programa. Quando ele falava que o Corinthians tinha o melhor elenco do Brasil, o melhor time era o Corinthians, o segundo melhor era o time reserva, ele tinha razão. Tá aí os jogadores aí, ó. Iago, Bruno Henrique, Rodriguinho, Danilo, Romero, os dois laterais. Era tudo reserva ano passado. Esse ano estão aí, ó, titulares. E na liderança, chupa Domênico. Igor Marcelo, Zé Pequeno, abraço. Zé Pequeno. Vai, trouxa. Ai, Zé Pequeno. Vai me matar o seu mané. Ó, qual apelido trouxa. Desse? Ele não devia nem se manifestar, que deve ser no mínimo procurado. É, lógico que é. É que ser pequeno deve ser procurado. Que seja, deve ser direto... É ouvinte nosso, eu não tô nem aí pro que o cara fez ou deixou de fazer. É direitinho, velho. Tá usando direitinho. É ouvinte nosso, tá prestigiando o nosso programa, você tem que respeitar o cara. Ué, você não sabe qual que foi o BO do cara, mano. Você não sabe qual que é a realidade do cara pra ficar julgando. Vocês são muito cheio de querer botar pedras. Ô, Zé Pequeno, toma cuidado com o Mané da Galinha. Ó, agora o negócio é o seguinte. Ó, eu fico lisonjeado, mano, do carinho que o povo tem para comigo, cara. Vai, vereador, mano. Não, é verdade, velho. Eu sou popular, mano. É. Eu não tenho culpa, assim, de ser popular. O mano vai se candidatar, velho. Não tem jeito. Você é fácil. Porra, se o time é tudo isso, então cai por terra o mito. O Tite não era tudo aquilo, então. E a Libertadores? Pô, né? Na Tite, Libertadores, pô, não vamos até a imagina. Final. Então, o São Cristóvão já comprei a passagem no final do ano. Mais mensagem chegando. Oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. E aí, galera da Energia 97, aqui é o Vinícius do Baeta. E aí, rapaziada, o novo técnico de São Paulo já tá escolhido, ou não é? Só ele pra cuidar de tanta bicharada. Isso! Que isso! Olha isso! Vou responder pro ridículo dele. Aí, ouvinte possuído pelo espírito do Bota. Toma o cartão vermelho. Meu espírito? Por que vermelho? Expulso. Ouvinte expulso. Quer dizer, zoar o Santos pode. É, engraçadinho você. Essa piadinha de Bota. Engraçado você. Reclama com o juiz. Reclama com esse juiz. Aí você tá louco, velho. Porra. Sacanagem. Tá de 97, isso da energia 97. Ridículo esses ouvintes, velho. Isso é porque dá espaço. Ah, pô. Talvez tenha sido a melhor mensagem até agora. Talvez não, foi. Ah, a do Santos é foi uma superando a outra. Velho. Eu não achei essa. Qual que você achou, pá? Achei a do Marcos, do Palmeiras, do Print. Essa é legal. É do print da tabela. Que eu falei que tava boa. Coloca de novo. Do print legal e da bicharada, não. Ah, legal. Do print é boa. Do print eu não lembro. Eu saí. Vamos falar do extra. Vamos lá. É isso aí. Você merece abrir o placar com o extra gol. O extra gol tem ofertas campeãs pra você reunir os amigos, a família e torcer. E olha, segura o coração, viu? Amanhã é dia, minha gente. É dia de jogo, de chamar os amigos, a família pra sua casa. Tomar aquela taipava bem gelada e ver seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato, mas e você, hein? Pois é hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol e Itaipava, o Extra é o dono da bola. E você merece o Extra Gol, mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Vamos lá, ouvintes no ar, agora no momento sem parar. São três ouvintes na sequência. O sem parar agora funciona com um único adesivo. Aí é mais sim. Tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Segura aí, Jeová. Gigante guerreiro, Taileon! Gigante guerreiro. Gente, esse é no... Olha, é parecido, né, velho? É, velho. Eu gostava do Ultraman, Ultra Seven. Mas é uma outros. Geração mais velha. Depois veio o Jaspion. Ultra Seven era o melhor. Ah, Ultra Seven. Changeman. Changeman. Teve Spectreman. Spectrum era o mais legal. Robô Gigante. Lembra do Robô Gigante? Robô Gigante. Mas é muito mais velho esse aí, né? Alô. Alô. O Giodai no Jaspion, lembra? O Giodai. É o Nicolas. Ô, Nicolas, tudo bem? Ô, tudo bem, Dodô? Cara, consegui! Opa, baralho. Calma! Bruto! Baralho, baralho! Falou baralho! Baralho! Ó, nome completo. Nicolas Sumaqueiro Gomes. Como? Suvaqueiro. Suvaqueiro. É. Tem que usar esse novo Bozano Extreme aqui, velho. Você deve dar suvaqueira monstro. Aí, mano. Tem que usar a linha Bozano. Essa aqui é top, hein? Ô, velho, quantos anos você tem aí? Quantos anos? É. 21 RG. Olha... 2.1 RG, como é que fica 2.1? Temos chance de medalha. Como assim, RG? Porque no arco e flecha tem um suaqueiro que é bom pra caramba, velho. Sensacional! Arqueiros! Ah, muito bom. Seis! Passou de ano, passou de ano. Seis, velho. Ele bebe, olha, para de beber. Tá bom, velho. E qual bairro aí? Aqui é Vila Formosa, Dudu. Ah, Vila Formosa. Zé. E Benzinho, Benzinho tá aí? Benzinho. Você morou na Avenida Renata. É, eu morei na Avenida Renata, amigão. Passo lá até hoje. É aqui pertinho, pô. Bah. Ele fica assim, bah. É um puta de um cretino, né? Não, cretino não, Domingo. Cretino. Não, é um cretino. É idiota, né? Vamos falar sério. É um cretino carinhoso. Não, mas é, sim, sou super carinhoso. Vocês têm sempre um cretino que vocês gostam muito? Ah, sempre tem, né? Benjamin é um cretino que é legal, bacana. Sempre tem. Sabe aquele idiota legal? É. Um idiota legal. O Benjamin é um idiota bacana. O trouxa. O trouxão, sabe aquele trouxão? Da turma. É isso aí. O trouxa da turma. Mas você gosta. Falou, mas você acha ele legal. Você leva ele no último banco do carro. Aquele cara que faz aquela brincadeira de quinta série toda vez. É a mesma brincadeira. Fica repetindo. É chato pra caramba, mas fica, você releva, sabe? Fica repetindo a porra da brincadeira. Fala, brincadeira. Ele acha demais. Deixa o computador aberto, eu vou mudar a senha. E aí você leva esse cara, porque aí quando você precisa de uma coisa, você manda ele buscar, entendeu? Você pede pra ele, vai buscar. Tem que ter esses caras, entendeu? Tem que ter esse trouxa. Faz parte. É. O pessoal aqui tá falando que o Gildai é do Changeman. É verdade. É um monstro. Boa, rapaziada. Gildai. Valeu, Saulo. Todo mundo aí. Loves. É assim, ó. Gildai. O Elton, todo mundo falando aqui. Mas você sabe que eu fiquei sabendo, ouvindo o programa do Palhacinho de manhã aqui com o professor Efraim Pedrosa. Que faz tudo. Quer dizer, no Japão, lá tem uma pedreira. Onde os caras gravavam todos esses filmes de monstro aí, que aparecia tudo em pedreira lá. Você vê que filme japonês, esses filmes japoneses, tudo os caras vão brigar numa pedreira. Sempre tem uma pedreira. Cada puta pulo, né, meu? É a mesma pedreira. A pedreira que eles usam desde o Ultraman, Ultra Seven. Sempre ali. Nos anos 60, cara. Tá, até hoje tá durando a pedreira. Verdade. Pedreira e usina, ô Sombrinha. Usina também, é verdade. Pedreira, usina, esse cara dá espadada e sai faísca. Isso. Ah, é legal pra caramba, velho. Lembra do Jiraya? Tinha o Jiraya. Jiraya. Opa. Goldar. Não, tanto que virou aquela coisa, né? O Goldar era aquele que era o cabeleiro? Mas o Goldar não é o robô gigante? Não, o Goldar era o cabelo grande. Era o macaco, não era? É o Goldar. O Goldar era o macaco, era o Rodak. Rodak. Eu lembro do macaco. Eu gostava do. O robô gigante, ele tinha o rosto de esfinge. É isso aí. Bom, tinha mais Vingadores do espaço aqui. Eu gostava do Spectrum Man. Boa, Paulinho. Spectrum Man. E qual que é o time aí, brother? Ah, é Tricolor, pô, Tricolor. Ah, Tricolor, a gente tá precisando dos Ultraman aí, né, velho? Ultraman, Ultra Seven. Quem que vai dirigir? É complicado, cara, entendeu? Eu não consigo avaliar pelos últimos jogos e tal. Digamos assim, o último jogo, cara... Não dá. A gente tomou 2 gols em 10 minutos, velho. Eu tava falando até com meu pai hoje... Foi muito rápido, falar, que porcaria, que não sei. Não, foram 2 gols em 10 minutos. Depois o time até que deu uma equilibrada e tal. Eu acho que até poderia ter vencido. A Chape também poderia ter vencido, mas é fogo, é. Não, o São Paulo eu acho que ainda tá. Até o Mano falou disso o outro dia, é verdade. O São Paulo ainda tá com um efeito retardado aí da eliminação na Libertadores, eu acho, né? Eu acho que contra o Corinthians não. É o seguinte, porque o Corinthians é tipo os caras, não, vamos jogar, é adversário aqui da cidade, sabe? E aí tinha outra coisa agora, mas o resto ainda, eu acho que o grupo ainda sentiu a saída do Balsa. Do Ganso, né? Sentiu a saída do Caleri, sentiu a saída do Kardec, foi muita gente indo embora, essa novela do Balsa, tudo isso influenciou São Paulo, claramente. Com certeza, deixa eu interromper pra falar aí, eu quero ir na torcida Estádio 97. Opa! Muito bem, beleza. Ganhou vaga, você tem que estar na quinta-feira, até as 5 da tarde, você pode estar até as 5 da tarde, lá na rua Curumins, número 5? Da tarde... 5 da tarde. Rua Curumins? Número 5, Zona Sul. É uma travessa da Marginal Pinheiros em frente à Usina da Traição. É, mas fala agora, senão a gente precisa mudar o horário do jogo. É, travessa da Marginal Pinheiros, na altura ali da Usina de Traição. Sabe onde é, velhinho? Usina Traição. É. Vila não, usina. Não, você não vai na usina, veja bem. Não, sim, na Turumins número 5. Isso, exatamente. Por que que é na usina? Agora, esse nome aí. Se você não puder, avisa pra gente mudar o horário do jogo. Usina é 3, sabe o que é isso aí? Não, vou poder aquela sim. Aquela usina. Não, usina. Não, mas é... Sobre isso aí. Red Light lá ou não? Você vai encontrar lá, é um bar. Não é Red Light, não, louco. Não é Red Light? É uma usina. Não, é uma usina mesmo. Usina. Lá, pensei, casa de swing, sei lá. Usina faz o quê? Hidrelétrica ali. Mas traição? Você não o nome da usina. É porque tem uma história ali, mano, que eu não lembro, não me recordo, mas foi ali que não sei quem traiu alguém lá. Então... Eram amigos, é verdade. Aí trouxe o cara pra emboscada lá e matou ele lá. Acho que a história é essa aí. Então vamos agora entender a origem do nome. Usina, chama-se Usina Elevatória de Traição. Exatamente. Então vamos lá. Esse nome da usina, ele recorre a um córrego próximo que é chamado Córrego da Traição. Então a gente tem que... Então, tentar decifrar por que córrego da traição. Será que os caras iam dar pra uma martelada no córrego? O único caminho que ligava o povoado de Santo Amaro, a atual capital do estado, cruzava o curso d'água, hoje denominado Córrego da Traição, no qual postavam-se bandidos que assaltavam as caravanas de burros que por ali passavam. É cultura, está tem nada a ver, seu existem Bento. Existem várias explicações. Na calma, calma, na calma. Mota, para de exalar bobagens. Vamos continuar lendo aqui. Vai lá, continue. Existem várias explicações para a origem do nome do córrego. Numa delas, o nome teria sido dado em função de, no local, o bandeirante Borba Gato, tataravô de Domênico Gato, grande locutor do FM de São Paulo, ter supostamente sofrido uma emboscada armada por seu próprio filho. Trisavô de Domênico Gato. Que é, então, no caso, o trisavô de Domênico Gato. Trisavô. Em razão de maus tratos sofridos por este criança. Pelo pai. Sim. Outra hipótese diz que o Córrego da Traição ganhou esse nome em razão de um assassinato. Dois portugueses, Joaquim e Manuel, compadres entre si e sócios em negócios, teriam tido desavenças e um teria matado o outro numa emboscada perto da nascente do córrego, no alto da Avenida dos Bandeirantes, onde fica a Usina da Traição. No local já houve uma padaria com o curioso nome de Rainha da Traição, onde hoje há uma lanchonete... Precisamos ir lá nessa lanchonete. Ou seja, ou é uma traição que aconteceu na família do Domênico, ou é uma traição entre dois portugueses. Quer dizer, é um monte de traição. Não é possível, meu. Por isso, então, o nome da Usina Elevatória de Traição. O traição quer dizer que era por causa das emboscadas que existiam ali. Então, e não pelo fato de chifrar ninguém. Não, seria a traição porque, no caso, uma das suposições é que o filho do Borba Gato... traiu o próprio pai. Sim, e o outro era uma emboscada. Dizem o pai tratava mal o filho. Agora isso aí, mano. Isso aí são os famosos. Agora pode ter rolado também um monte de traição ali na base da sacanagem, entendeu? Viu o nome, mano? Pronto. Só podia passar por ali. Vou ser sincero pra você, jamais na história do rádio acho que houve uma explicação sobre a usina elevatória. Ocorre da traição, não? Possivelmente não. Possivelmente não. É verdade. Mas passará a existir a partir de agora. Nicolas! Opa! Time Nicolas! Tricolor. Eu queria comentar Fiquei uma tão coisa. Envolvido com a usina de traição. Queria comentar uma coisa, vocês viram agora, o São Paulo não tá mais revelando muito moleque, porque agora revela técnico, né? Estamos levando um técnico para seleções, saiu. O próximo que quiser ir para seleção é só fazer um estágio no São Paulo. Quem quiser participar da Copa aí, velho, Copa 18 também. Mas isso não é bom não, hein? É péssimo. O Corinthians colocou na seleção brasileira o Parreira, colocou na seleção brasileira o Luxemburgo, colocou na seleção brasileira o Mano Menezes, agora o Tite. Então. É assim, né, velho? É ruim. Parreira já não tinha ido para a seleção antes do Corinthians? Tá louco? Mas é porque ele já tinha entregado o currículo no Corinthians. E aí o pessoal ficou sabendo e convocou ele em 94. Você fala essas abobrinhas e fica quieto, né? Se rolar, rolou, né? Aí vai. Ô, Nicolas, você é a favor de um técnico estrangeiro? Você é a favor de um técnico brasileiro? Eu fui o Luxemburgo aí, tá? Olha, Sombra, eu acho que... Eu tô com você nessa, cara. acho que pra peitar esse bando de gringo aí, deveria vir um estrangeiro, ou no mínimo alguém bem cascudo. Mas... o Luxemburgo eu não acho uma má alternativa não, cara. Eu parei pra refletir esses últimos dias aí, pensei, pô, o Luxemburgo não é uma má... É o que o... acho que foi o Domênico RG que falou, e eu acho que eu pensei e falei, nossa, é bem verdade. Vai ser a última oportunidade que ele vai ter do grande time, né? Ou ele faz falei e acho que vai dar certo. Jogar, ou ele faz o time jogar. Aí está a imparcialidade do rádio. Eu tava lendo uma opinião do Luiz Ademar. Conhece o Luiz Ademar, velho? Sim, o presidente da CESP. Grande Luiz Ademar, pô. Exatamente. Ouvinte nosso, inclusive. Ouvinte nosso, uma das pessoas mais imparciais, eu ainda tô pra tentar decifrar que time ele torce. Muito legal. Mas ele tava falando a respeito do... Você não sabe? Dessa questão do técnico. Não imagino, não. E nem me conta. Depois eu te falo, Foi em off. Ele tava falando, olha, de repente é uma questão onde o São Paulo pode precisar do Luxemburgo pra se erguer, mas o Luxemburgo também precisa do São Paulo pra se erguer. Quem sabe, assim, os dois precisando se erguer, unidos podem fazer um trabalho bem feito. Então, é uma tese. Gente, mas foi isso que eu falei. Mas, gente, como chega... O seu amigo fala lá, legal. E quando eu falo aqui, vocês não estão nem aí. Vamos ao conjunto da obra. Faltam com a verdade. Aquela outra vez que o Luxemburgo tava pra assinar, que eu falei, olha, o Luxemburgo já tá quase certo, não sei o quê. E eu falei, vai dar certo no São Paulo. Naquela época eu já falei. Desde aquela época. Ô, Sombra, o mau momento do São Paulo hoje não tá equivalente ao mau momento do Luxemburgo. O Luxemburgo, a realidade dele, ele foi mandado embora de um time da Série B do futebol chinês. Não, concordo. Né? Tem a língua, tudo. Então... Mas tudo bem, ambos não vivem bons momentos, né? Sim. Ambos não vivem bons momentos. Mas o que eu me pego muito no Luxemburgo é mais aquela coisa de querer ser manager. É o cara de personalidade muito forte. Quer mudar forte, as coisas lá dentro. Bate de frente. O São Paulo nunca foi um clube que aceitou isso. Né? Vai chegar com o ego. É um cara que não admite que tá... Não admite que tá... O ego dele tá baixo, hein? Mas você não admite. Mas quem vai mandar nele lá? Você não admite que tá com o ego embaixo. Dele? Entendeu? Ele vai aceitar ser mandado pelo Gustavo? Acho que sim. Ele tá desempregado, ele tá mal, velho. Eu até aceito as pessoas que defendem a tese do Luxemburgo. Lógico, por que não? Quem sabe? Né? Não existe uma verdade nisso, né, cara? O futebol tenho medo. É um clichê a história, não é matemática. Não existe a verdade, mas não é matemática. Mas existem a personalidade e o caráter das pessoas que você facilmente identifica. Eu não consigo imaginar o Luxemburgo dentro do medo. São Paulo. Eu tenho medo. Já com aquelas histórias, de repente chega, posso até estar me precipitando, mas assim... Não vai concentrar aqui na Barra Funda, não. Não vai. Então, você começa com essa. Vamos lá pro Bourbon. Vamos lá pro Bourbon. Nada contra o Bourbon, que é onde a gente faz o nosso resort. Mas o São Paulo não precisa ir pro Bourbon. Mas não precisa ir pro Bourbon. Porque se o Bourbon desse título, o Palmeiras era o maior campeão da história do futebol internacional. É verdade. E outra, o Luxemburgo, Sombra, eu acho que ele teve um declínio técnico na carreira dele. Justamente por querer abraçar o mundo, esse negócio de querer ser manager, depois ele começar a querer intermediar transações com jogadores, e depois aí começar a querer interferir na rotina do clube, aí vamos concentrar aqui, ou vamos ficar no hotel isso. Você não acha também ter envelhecido os conceitos dele? Esse negócio de poker também, não sei até onde não atrapalhou também. O futebol, mano, e eu não sei se o Nicolas concorda, mas o futebol, taticamente, ele vai mudando. Então, uma hora é 4-4-2, aí é um 4-1-3-2, e a coisa vai mudando, taticamente, né? Se o cara ficar parado naquela ideia... Talvez o Luxemburgo ainda esteja numa etapa anterior, ele não se adequou a essa evolução. Talvez. Eu penso que alguns técnicos de hoje em dia já não estão mais habituados com o futebol de agora, eles não conseguiram se reciclar. O Muricy, eu acho que é um técnico que já está desgastado, não conseguiria voltar, acho que atuar em grande nível. O Abel, também já não vejo mais em grande nível. O Luxemburgo é a última chance dele, se ele vier, entendeu? E o Campeonato Brasileiro também é uma coisa que é muito parelha. Às vezes o Luxemburgo entra aí, ganha 4-5, a gente já está ali no G4. Eu não entendo até agora como é que os coisas são líder, mas... Os coisas. Quem que é os coisas? É o Corinthians, aí o seu Ele não xingou. Os coisas é o Corinthians mesmo, aí o seu Marcelo. As coisas é fofo. Paga uma rajada mesmo, aí. Ô Zé Povinho, paga uma rajada pro Coringão mesmo aí, o seu. Não problema de falar coisa. Às vezes a gente não adianta. Pô, você pode fazer uma coisa pra mim? Respeito ao atual campeão brasileiro. Não falou galinha, não falou gambá. Respeito ao atual campeão. Não falou galinha, gambá. Respeito ao atual campeão brasileiro. E o único time, aliás, o único não, porque o Barcelona também já ganhou duas aí, reconhecidas pela FIFA. Ei, duas taças mundiais reconhecidas pela FIFA. Então aí baixa a bola aí. Não é reconhecido pela FIFA, não vem com essa história. Vem com história. Não, mas a FIFA discrimina lá. Ela, hoje ela reconhece o Intercontinental, mas ela coloca, Intercontinental. Tá escrito agora, assim, a FIFA tá uniu os dois. Não tem. Mas tá lá discriminado Intercontinental. Agora, você vai no site agora do Real Madrid, você vai ver. Mas ela uniu os dois. Velhinho, não, agora ela reconhece. Mas é igual aquele negócio lá, não é meu filho. Eu tô reconhecendo pra dar uma coisa. Quer mandar abraço pra quem, coisa? Não, eu só quero... Mas pai é aquele que cria. Sim. Vou mandar uns abraços e... É, momento sem parar, velho. Fala, amém. É, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, mano. Você ganhou um kit top aqui do desodorante Extreme pra você tirar esse cheiro de ranço que você tem. É, boa, nossa, boa. E Dutra Máquina, a jogada certa quando o assunto é ferramenta. Boa, você tá concorrendo também. Mas, ó, tem opções aqui. O que você quer ganhar? Vamos ver se tem no kit aqui. O que você gostaria de ganhar da Dutra Máquina? Ah, cara, sei lá. Ó, no final do ano a gente vai ver com o pessoal da Dutra Máquinas, assim a gente pode sortear um trator, cara. Detoneira. Mas eles são, eles vendem tudo de ferramenta. Trator não. Mas eu quero uma serra elétrica. Atenção, minha namorada aí, Thaís. Natal, quero uma serra elétrica. Pra quê, velho? Tá louco. Nossa, eu acho mó style, velho. Você com uma serra elétrica é um perigo. Imagina, velho. Eu com uma serra elétrica. De beisebol. Você imagina. Ele com taco de beisebol já era um problema, mas com uma serra elétrica. Velho, ó. Eu juro, se eu tivesse uma serra elétrica, a primeira coisa que eu ia fazer No porta-malas era trazer aqui na rádio e serrar a mesa do Zé quando ele estivesse lá no computador, velho. Imagina serrar a mesa do Zé no computador em choque, velho. O Zé em choque. O Fedito que é burro é capaz de meter a cara perto. Aí vai pegar nele ainda. Não, você precisa, com vezes você precisa de um martelo, não é uma serra. Deixa eu mandar uns abraços aí. Vai logo. Mandar um abraço pro meu pai aí, que detesta o Ganso. Acho ele a maior mentira do futebol. Sim, é, mas eu concordo. Tá bom, Sandro. Mandar um abraço pro Dragões do Futsal também. Pros irmãos Morales, Vinícius e Gustavo. Pro Vitor Melo, pro Ricardo, tá bom, pro... E, ah, não, já deu. Já deu, Nicolas. Você viu? Fade out. Estádio 97, trazendo mais um ouvinte no momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Alô? Alô? Quem fala? É a Mônica. Tudo bem, Mônica? Abraço, ah, eu não acredito que eu tô falando com você, Dodô. Tudo bem? Tudo jóia. Mônica do quê? Mônica Aparecida do Nascimento Dantas. Dantas. E quantos aninhos, Mônica? 4.1. 4.1, RG, e aí? Oh, tava pensando agora. Tá pensando em quê, RG? Adoro. Acho que tava bom hoje pra fazer, viu? Fazer o quê, RG? Uma macarronada, molho ao sugo e ao Mônica, sabe? Ah, sensacional! Salva a hora, RG! Ai. Cadê o trocadilho? Trocadilho. Não, engasgou. Trocadilho! Ele tava rindo. Ele sumiu, velho. É 10, lógico. Matei o puxador. Lógico. O puxador se engasgou. Nossa, velho. É. Na hora que ele foi virar. Trocadilho! Foi embora. Ô, Mônica, qual que é o bairro que você mora? Cadê o Benjinha? O Benjinha tá aqui. Conhece aí, hein? Ô, Benjinha, lá. É Parque São Rafael. Oba. Parque São Rafael, Benjinha. Márcio. É lá perto. ZL, né, velho? É. Aquela música lá do Racionais. Santo André, né? Ali. É nóis. Santo André. Isso Mano Brown. É, lógico, conheço tudo. Dodô, você é demais. Muito obrigado. Ah, já senti. Eu sou. Em que sentido? Eu tô mais pro coroa do que pro cara. Mas você tá falando disso no sentido profissional ou pessoal? Não, no sentido profissional. Não, muito obrigado. Mas você não queria conhecer o lado pessoal? Não, o Mano fala. Ele é ao concurso do rádio. E ele é mesmo. Domênico é. Gente, quem é William Bonner perto? Não. Ai, ai, ai, ai, ai. Ó, oh, tanto é, é que o Domênico não vai falar porque ele é humilde, mas o negócio é o seguinte. Não, não. Na Rádio Oficina, não. Quando os dois fizeram juntos... Não foi Rádio Oficina. Foi o Senac. De Guarulhos. Tá bom, fizeram o Senac. Um abraço pro meu amigo do... William Bonner Ciro, nem era Ciro tão César, bom assim. O William Bonner era gago, era fanho. O Domênico passou as... Acho que é. As táticas de dicção, quem passou foi o Domênico. Passou o quê? O Domênico fala assim pra ele, faz assim, ó. Agora põe um lápis debaixo da língua. Não vai na deles, não, hein? Ensinou a comer maçã, que ele não comia. Não, ele encontrou o William Bonner hoje. O Domênico é demais. Ele só obrigado. E Mônica? Não, é uma virtude. Pra não ser perfeito, ele é virtude. Isso vai pro livro de curiosidades do estádio. O que vai pro livro de curiosidades? O Bonner casou com a Fátima Bernardes porque o Domênico permitiu. Nossa, porque eu ouvi dizer que a grande paixão dela era o Domênico. Não, eu nem conhecia a Fátima Bernardes. Aí o Domênico falou assim, não, eu vou deixar pra ele. Nunca conheci, nunca vi ela. Sem humildade, Domênico. Não, eu conheço o William Bonner. Ele saiu de casalzinho, né? Hã? É, a Fátima Bernardes era amiga da Sandra Nemberg desde aquela época. É. E aí o Domênico era amigo do William Bonner. De vez em quando eles faziam os rolês. Não, não. Saiu de casalzinho? Casalzinho, estão de casal. Você tem ele no seu WhatsApp? Assume logo, assume. Você fica dando corda? Assume logo, Domingo. Qual que é o Mônica? Qual que é o Cineminha, seu time? Oi? O time que você torce. Que time que eu torço? Exato. Fala aí, mano, qual que é o líder do Brasileirão? O líder é o Corinthians. Ah, o Corinthians, lógico. Boa, boa. É o Coiso? É o Coiso. É o Coiso. É o Coiso. Coringão. É o Coiso, velho. É o Coiso, não. Esse não, o ouvinte falou aí. Opa, fica na sua aí. Ele respeitou. Pera só um minuto, eu não entendi, mano, que esse quem que falou? Esse Bambi que tava falando. Popó, fica na sua aí, ó, sua penosa. Não prego, não. Fica dando ideia pra esse Zé Povinho, não. Então é penosa mesmo, Mônica. Esse Bambi que tá Bambi. Ah, penosa, nossa, vai. Isso aí, Mônica, não é prego, não. Vai, só sem dente. Ô, Mônica. Ele tem que começar a ganhar. Depois que ele ganhar, ah, nossa, ele vai. Vocês começaram a existir agora, ó. Fica na sua. É, e você não existe até hoje, seu nosso cego. Juiz! Vai, penosa. Ô, amigão. Amigão não, amigona. No caso, a Mônica. Oi, mano. Sandalhão. Com relação aí ao Cristóvão Borges aí, que assumiu o papel do Santo Tite no comando do Corinthians. Tem gostado do trabalho do Cristóvão? Eu acho que, olha, por enquanto eu acho que ele não comprometeu em nada. Eu só tenho uma crítica. Que, aliás, eu ia até perguntar isso pra você. Por que será que ele não coloca o Marlone pra jogar? Então, essa é uma dúvida mestre. Aí que a torcida do Corinthians em peso nem também a NASA tem. Sabe, hein, mano? Porque o Marlone, ele vem treinando bem em determinados jogos treino aí também, inclusive contra o Juventus, que ele também participou. Ele não foi nem titular nessa partida, ele entrou no decorrer do jogo treino contra o Juventus, ele também mudou a história do jogo, mas eu não sei porquê, eu acho que existe alguma coisa aí também que eu não tenho informação, já perguntei para algumas pessoas do Corinthians, as pessoas me disseram que não tem nada, é uma opção do treinador, tanto do Cristóvão agora, quanto o Tite também, que não utilizava com frequência o Marlone também na sua passagem pelo Coringão. Mas não sei, sinceramente, o Rildo tem chances, ele prefere insistir muitas vezes com o Danilo, que não consegue andar no segundo tempo quando ele começa a partida. E o Marlone lá no banco, muitas vezes não é relacionado. Para essa partida agora de quarta-feira diante do Atlético, ele vai ser relacionado. Mas é um cara que, infelizmente, aí não tem as oportunidades que os outros jogadores do elenco têm. Aí até... Tá escondendo ele, mano, pra ninguém descobrir, não então, levar não é questão ele. De descobrir, Mota. O Corinthians, ele investiu uma grana que, teoricamente, não é baixa, porque o Corinthians, ele gastou, se eu não me engano, 4 milhões de reais aí por 50% do jogador. E a partir do momento que você gasta essa grana, é porque você, teoricamente, tende a utilizá-lo. Você acredita no potencial do cara. É estranho, né? Agora, eu não sei se é por causa do Fernando Garcia, que parece que tem uma participação também no passe do jogador, apesar dele não ser o empresário direto, mas ele deve ter um percentual aí também. Não sei se é por isso que ele não está sendo colocado aí para jogar. Sinceramente, não sei. É uma resposta que eu vou ficar te devendo. Mas eu acho que é um cara que deveria ter mais oportunidades no Corinthians também. E com relação ao centroavante, Mônica, você acha que com que o Corinthians tem à disposição aí, Danilo, André, Luke, Luciano... Dá para encarar o Campeonato Brasileiro até o seu final ou você acha que o Corinthians deveria trazer talvez algum jogador que esteja atuando ou na Série B, na Série C, na Série D ou que não tenha feito a sétima partida ainda no Campeonato Brasileiro da Série A? Ah, eu acho que com o que a gente tem tá muito difícil, viu? Tá porque, osso, olha, né? eu sou bem sincera, eu acho assim, somos líderes, mas é muito difícil manter essa liderança, eu nem sei até quanto tempo a gente vai manter, porque o time do Palmeiras é bom. Obrigado. O time do Santos, então, acho melhor ainda. Obrigado. E morro de medo do time do Atlético Mineiro. E é bom, então, o Atlético é freguês. É bom, mas é freguês. É bom, mas é freguês. Ano passado espancamos é o Atlético. Mas é bom, é. Não. Tem ano passado também era bom e ganhamos. Não, tem isso também. Vocês só que. Ganharam de vocês, mano, também. A gente tem que ser imparcial, a como sorte. Vocês sempre dizem, né? Tem que olhar os fatos. E infelizmente, meu time hoje não é um time bom. Não é um time top. É verdade, olha, um ouvinte botando. Ela realmente tem toda a razão. Botando o mano no seu devido lugar. A Mônica, mas é uma aula. Tá se borrando todo. E os Corinthians não são nada disso. Não, ela tá dando uma aula de futebol. Mas eu concordo com a Mônica. O Corinthians é um time que tem suas limitações. Inclusive, o próprio Cristóvão, hoje na entrevista coletiva dele. O Cristóvão disse, ele falou, o nosso ponto forte é saber das nossas limitações. Pô, não adianta a gente achar que o time do Corinthians é um time a ser batido e já começar a jogar com salto alto. Falou, não é isso. Pô, sabemos as nossas limitações e temos que agir de acordo com elas. Pô, dependendo do adversário, se a gente pega um time mais forte, pô, a gente tem que fechar um pouco mais o time. Se a gente pega um adversário teoricamente mais fraco, dá pra ir pra cima com uma outra formação, com jogadores mais agressivos. E ele tá correto. Não é porque o Corinthians hoje é líder do Campeonato Brasileiro, que já tem que meter um salto alto, pegar e falar, vou pra cima do Atlético Paranaense jogando aqui em Curitiba pra meter 8-0. Tá errado, tem que explorar os contra-ataques, tem que saber jogar com inteligência, e o Corinthians ele tem feito isso, apesar de ter empatado de uma maneira grosseira contra o Figueirense, principalmente, com relação ao São Paulo, tudo bem, porque é um clássico ainda, mas acontece, né, aquele jogo atípico, o São Paulo querendo provar que não ia perder novamente na arena e tudo mais, até entende-se o empate. Mas diante do Figueirense, o Corinthians jogou 2 pontos na lata do lixo. Mas não pode acontecer, Domênico, porque no final do campeonato, ainda mais como o Corinthians, que é um elenco enxuto, é um elenco limitado, esses 2 pontos contra o Figueirense aí podem fazer falta no final do campeonato. Hoje poderia estar com 3 pontos na frente. E eu só queria dar um recado, Mônica, inclusive um conselho. Ô, André, tira a botinha ortopé que você tá usando, velho, porque não dá. Juiz. O cara parece que tá jogando de botinha ortopé, tio. Tá louco. Calma, mano. Você é louco. Cansou de defender? Não, eu nunca defendi ele. Não, como eu nunca não? Defendi. Você passou o André, pano. Eu nunca defendi, não. Passou. Ele no Corinthians, era você ou o Benja? O Benja. Ah, o Benja. O Benja disse que seria uma boa opção. Ele falou, não é porque de vez em quando ele dorme na balada. Eu tava aquele... no esporte, ainda falava isso. De vez em quando. Não, mas, ô Sombra, o André, se você analisar, por exemplo, o time do Corinthians ano passado, eu tô brincando com o Benja, mas eu também falei que seria uma boa, quando o Corinthians tava pensando em trazer. Quando com o Mas o André, se ele tivesse... Não, eu tô falando. Mas o André, se ele tivesse inserido naquele contexto do ano passado, com o Jadson, com o Renato Augusto, com o Malcom, com o Elias jogando bem... ele faria os gols que o Wagner Love fez. Porque o Wagner Love, ano passado, não é porque ele fez os seus golzinhos ali que ele era um bom jogador. O Wagner Love também era um nhaca desgraçado. Eu ia fazer essa comparação agora. Eu ia perguntar isso pra você. Será que não vai ter uma hora que ele vai acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o Wagner Love, que ele vai engrenar? Então, acho que não. Porque o Wagner Love, pra ele conseguir engrenar o ano passado... Passavam 18 bolas na frente dele. Ele conseguia empurrar uma pro gol. Aí todo mundo, nossa, o Wagner Love marca um gol por jogo. Mas ele perdeu os outros 17. Agora o André, ele não tem o número de chances que o Wagner Love tinha o ano passado. Então é mais difícil pra ele conseguir empurrar essa bola pra dentro do gol. E as chances que ele tem não aproveita. Aí lascou. Mas ô Mônica, manda seu placar então. Atlético Paranaense e Corinthians amanhã é o jogo da TV. Pra variar, o Corinthians vai ser transmitido na Globo. Como sempre, né? O Tite foi embora, mas o Corinthians continua do mesmo jeito. Sim. 1-0... sofrido, mas a gente ganha. Porque o Atlético Paranaense é um time que tá próximo ali do G4, apesar de ter perdido a última partida. Gente, perdeu, né, o Atlético Paranaense? Eu queria falar uma coisa, eu adoro perdeu. Vocês, adoro, eu pareço doida escutando o programa de vocês. Aí eu tô de férias, quando eu tava trabalhando, eu vim ouvindo, o povo ficava pensando, acho que essa menina é louca, fica dando risada. Não é louca, não. Sozinha. Não, você não é doida, não. Você já chegou a pensar que de repente você é louca mesmo? Não, eu acho que sim, porque... Não é todo mundo tem o quê de louco, velho? Às vezes o louco não reconhece que é louco. Acho que é normal. Ó, todo mundo já pensou em matar alguém, gente? Quem pensou em matar alguém? O máximo da loucura foi o dia que o RG tava falando da cena gay da novela da Globo. E o RG ficou oriçado. Não, ele tava contando da cena, mas eu ria, chorar dentro do ônibus. Você quer que ele conte? O RG, quando ele viu aquela cena, Sombra, ele coçou as costas igual um urso faz na árvore. Que isso, RG! Que isso? Mas é. Mas é verdade. Eu cocei e fiquei esperando ela chegar. Aí ela veio. Entendi. Olha o nível. Ô, Mônica. Vocês são sensacionais. Sensacional. Obrigado. Meu sobrinho mora em São José do Rio Preto. Ele escuta vocês pelo aplicativo. Legal. Meu outro sobrinho, ele foi transferido pra João Pessoa. Agora, ele é o Bambi, né? Foi transferido. Ô, Penosa! Faz duas semanas. Mas ele não falou que tinha torce. A gente não deixa de ouvir de jeito nenhum o programa. Pô, que legal, muito mas obrigado. Pro Fluminense. Boa, não, isso aí. Ela falou que é Bambi, mas ele torce pra quem? Fluminense. O que mora em Rio Preto é corintiano roxo. E o outro? Ele é André Saraiva. E o outro? O Renan Menezes tá lá em João Pessoa. E ele é o quê? Ele é só... Nossa, caiu! Ah, que pena! Não entendi, ela não falou, ué! Ah, caiu! Ah. Não entendi! Não, não caiu, tô aqui! Ela tá aí sim! Torce pra quem? Que tá ele aí sim! Torce pra ninguém, manda abraço! Então, eu só queria mandar abraço pra eles e vai. Queria que você me ajudasse no Mechan. Mechan. Mechan. Vai, no Mechan. Vamos lá, a gente tenta ajudar no Mechan. É, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Muito bem, você vai se divertir e ficar protegida. Acertou. Ganhou um kit exclusivo Extreme. É. E Dutra Máquinas e... E Black and... Black and Decker. Ah, essa, a outra parte... A escolha. A jogada. A jogada. A jogada. Quando ela não é errada, ela é... Perfeita. Não, quando ela não é errada, ela é... Certo. Certo e errado. Certa. Isso. A jogada certa quando... O assunto. Quando o assunto é... O que que vende lá na Dutra? Ferramentas. Ah. Muito bem. Aê! Aleluia! Você foi direto foi na bem, foi bem, parabéns. Foi bem. Gente, eu amo vocês, viu? Muito obrigado. Obrigado, viu, Mônica? Together. Corre agora no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas, tá bom? Ok. Together. Um beijo. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, com eles. Amém. Tchau. Tchau. Mais uma coisa, participou do programa. Mas corre o risco de cair, né? Fica falando besteira, pode cair, né? Pode cair do nada, cai a ligação. Eu não entendi, porque paga um pau pro Coringão aí, cambada de comédia. Vamos lá, terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar funciona com único adesivo. Agora com único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vai, coisa. Ó, querida Clementina. Alô? Opa, quem é? Claudemir. Claudemir, tudo bem? Boa, tudo. Tudo tranquilo? Tá cansado, velho? Tá correndo, velho? Claudemir do quê? Pavão de Oliveira. Pavão misterioso. Pássaro formoso. E é quantos anos, hein? 4.3. RG 4.3 hoje. Pavão. Não. Como não? Não o quê? Tá parecendo mais Cloud 50 do que Claudemir, viu? Ah, sensacional! Essa foi boa, hein? Dois! Vai te catar, seu louco. 2.4. Não sabe nem o que tá fazendo aí, esse retardado. Não fala. Qual que é o bairro aí, ô? Pavão. Aqui é São Mateus. São Mateus. Essa é a história de muitos em São Mateus. Consciência humana, mano. Terra do consciência humana. Ele ia falar sempre isso, a mesma coisa. E o time, brother? O único a parar uma guerra. Ah, peixe. Sempre. Lógico. Quem é que para a guerra? É o peixe, velho. Depende, o Papa parou. No Rio, quando o Papa chegou lá, os traficas falaram, vamos dar um boi aí. Vamos dar um boi aí. E na Olimpíada precisa fazer de novo um acordo lá, hein? Ô, fera! Tá feito o acordo. Ô, fera! Bater, senão a casa cai. Diga! E aí, estamos fornecendo jogador pra seleção, estamos fornecendo jogador pra Itália, estamos perdendo jogador pra contusão, pra cirurgia. E tamo aí, cara, segundinho do brasileiro. Vamos até onde com esse time? Vamos ser campeão, com o nosso sub-11 dá pra chegar no G4. Ah, não, o momento foi parrão. Os números provam isso. Mas e aí? Parecendo humano falar aqui. Mas e aí, fera? Mas eu posso falar, meu time é líder. Vamos aguentar essa rebodosa aí, velho? Com certeza, o Santos tá sem os 3 da seleção, né? Sem o Lucas Lima. E nós estamos em segundo lugar. E hoje perdeu o Ricardo Oliveira aí, velho. Não, mas é problema. O Rodrigão vem pra caramba. E amanhã no lugar do Caslim, joga o Jean Mota, né? Tranquilo. Tranquilo. Mas o RG. O Santos vai ser campeão fácil. O próximo jogo do Santos. O próximo jogo do Santos é um jogo de 6 pontos, hein? É, eu falei, 200, é 200 pontos. Santos é. E Flamengo. Porque se o Flamengo ganha do Santos ele na Vila Santos. Belmiro, ele passa o Santos. É. Esse jogo empata e o Palmeiras ganha, o Corinthians ganha. Isso. Mas foi a outra diretoria que vendeu esse mando de campo. Ah, é uma pemba, é. É uma pemba. É um jogo fora de casa pro Santos, esse, né? Uma pemba que ficou lá com os empresários que tinha que resolver e aí cederam o direito de compra, né? De venda desse jogo e os caras botaram lá. Nossa, então, vamos ganhar um dinheiro lascado, então, hein? Então não tem jeito, aí, né, cara? Aí. Santos e Flamengo. Entendeu? Mas não, então, os empresários vão ganhar o dinheiro. É, sim, porque não. O jogo foi comprado por 1 milhão na época. É, eles é que vão. Você imagina, cara, do jeito que os times estão. Não, e hoje. Não tem mais ingresso, velho. E hoje, os dois disputando o G4. Porra. O Santos vai jogar fora de casa. Vai. E vai jogar na casa do Flamengo. Você pode anotar. Praticamente. 95% do Flamengo invertido. Lá em Mato Grosso, eu acredito que vai ter muito Santista. Semana invertido. Lógico. Tá falando vivo, que possa ir pro estádio. Lógico, que vai. Isso. Não, olha, eu sei que tem muito Santista, cara, mas assim, eu acho que assim, se liberar uma venda pra quem comprar primeiro, é lógico, você não tem dúvida que vai ter mais flamenguista. Verdade. Os empresários, eles não vão fazer um jogo fechado pra torcedor do Santos lá na Arena Pantanal, né, velho? Eles querem ganhar dinheiro. Entendeu? Os caras querem a porra do dinheiro, era a oportunidade que tiveram. Ganhar dinheiro. Isso aí. Imagina. Teu placar, velhinho, estamos no sem parar. Nos estertores. Amanhã é jogo difícil pra caramba. Sim. Nossa, acredito que vai ser 4-0 do Santos. Olha, nossos ouvintes estão ficando, viu, muito fanfarrão. Ele tem o direito de acreditar. Mas você não acreditou no São Paulo? Na Libertadores? Jogando bem, né? Momento sem parar, um abraço aí, ó. Falou, fera, um abraço. Oh. Não, quero mandar um abraço aqui, ó. Ah, manda. Manda. Pensei que ia dar tchau, velho. Meu irmão Fábio. Boa. Meu filho Raul. Boa. Minha sobrinha Bia e meu sobrinho Gabigol. Tudo santinho. Gabigol, você é tio do Gabigol, velho? Sou tio do Gabigol. Tá bem, velho. Peguei uma grana aí. Aí do sim. Sobrinho. Tudo santinho. Boa. Um abraço. Tá. Valeu. Não. E 4-0 no Flamengo, só a gente mete, velho. Cara, o Corinthians meteu 4, né? Meteu 4 na arena. É isso aí, esse foi o momento sem parar. Foram 3 ouvintes na sequência. E sabe o que eu fiz no fim de semana? Aproveitei meu tempo no fim de semana, tirei as caixinhas do Sem Parar e troquei pelo adesivo do Sem Parar também. Você não fez ainda, Bento? Não, vou fazer. Tem que fazer, cara. Porque o teu carro vai ficar muito mais bacana. Pô, vipão, e você vai continuar com toda a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem. Mas vai ficar mais bonito o automóvel, né? Pessoal do Sem Parar sempre mandando muito bem. Ê, Jeová! Grande Jeová. Jeová, gente boa. Gente boa. Isso aí. Agora você pode passar nos estacionamentos, pedágios, sem ter que se preocupar com moedinha, com ticket, um monte de coisa chata. Moeda, nada mais chato que moeda, né? Puta. Moeda? Nossa, isso é mal, hein? É mal. A moeda faz falta, hein? E você sabendo o que é melhor? É, com o adesivo do Sem Parar, vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como que faz pra você trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? É fácil. Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar, moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, tem umas últimas mensagens aqui através do nosso aplicativo da Energia 97, no oferecimento de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Também HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala, galera do estádio. Aqui é Márcio de Perdizes. Mano, acabei de ver aqui, hein? Timão vai decidir a vaga em Itaquera. Quer dizer, já era, mano. Chupa, mano. Vai ficar fora de novo. É mesmo, né? Decidir Itaquera, cara. Virou um fantasma. Eu tava vendo aqui. É, a primeira coisa aqui. Eu tava acompanhando o horóscopo chinês. Ah. Eu fiz um plano astral do Corinthians aqui. Parece que mudou. essa coisa ruim. Que era rato, agora é galinha? Não. E qual é seu bicho no horóscopo chinês? Macaco. Galinha? Macaco. Ah, não, galinha é sua irmã. O horóscopo chinês. Irmã. Então o negócio é o seguinte, o horóscopo chinês diz que o Corinthians ele vai reverter aquela situação de eliminações que teve recentemente aí, E segundo o horóscopo chinês, ele não dura uma semana, esse ouvinte. Parece que vai pro saco também. Você tá brincando. O horóscopo chinês tá dizendo isso, cara. Você acha que ele já pode passar as informações todas pros familiares? Eu acho que é melhor ele já gastar por conta, porque rapaz, é melhor ele aproveitar esses últimos dias dele gastando como rei. Sim. Do que talvez levar pro túmulo que ele arrecadou até agora, juntando dinheiro, trabalhando a vida inteira. Triste ouvir isso, hein? Mas é verdade, é melhor assim. Você não gostaria de saber a data da sua morte? De jeito nenhum. Eu gostaria, porque eu ia me endividar, dar com pau. De jeito nenhum. Eu ia viver uma semana como vende, cara. Não, tá bom assim. Fala, galera, do Estádio 97, aqui é Leonardo, de São Caetano do Sul, São Paulino. E, Sombra, eu ouvi rumores aí de que o Reinaldo Rueda tinha ligado pro Gustavo, implorando aí pela vaga deixada pelo Balsa. Parece que o sonho dele sempre foi atuar pela seleção da Colômbia e de que o caminho mais rápido para isso é ele vir pro São Paulo. Se a lógica bobear, for essa... E não precisa nem ser da Colômbia, viu? Olha, vai sair do time... O Osório, o colombiano, foi treinar o México. É. Mas o Rueda já dirigiu seleções, acho que já dirigiu Honduras e mais alguma outra. Fala, galera do estádio, boa noite. Carlos Pote, Santo André. Ô, Sombra, o que você acha da Ludmilla cantando a abertura dos jogos? Ela tá de brincadeira, né, velho? Abraços aí. Fica ligeiro, hein, mano. Nós vamos tomar essa posição de volta aí. Vai nada, João. Eu vou falar uma coisa pra você. A notícia já fala por ela mesma, né? Pelo amor de Deus. Para, né? Ludmilla não dá. Ludmilla. Né? Ah, tudo bem, vai. Tudo bem, mas, meu, popular, quem é Ludmilla na fila do pão, velho? Mas, ó, vou falar uma coisa. A verdadeira música popular brasileira é Anitta e Ludmilla. Essa é a verdadeira música popular brasileira. Mas quer saber? Hoje a música popular é essa. Ó, essa Ludmilla aí, o Sombra, eu também não gosto da música dela, do funk aí, mas ela, nas entrevistas que eu já vi, essa mina é da hora, velho. É legal. A mina é mó firmeza, tipo, troca mó ideia, a mina é porra louca. Ela ficou gostosa, hein? Agora, viu? Você tem que salvar. Eu fiquei decepcionado com a resposta do Domênico quando eu fiz essa aí. Você tem que salvar Ludmilla ou MC Biel? Quem que você salvava? A Ludmilla. Ludmilla. O Domênico falou que salvava o Biel. Nossa, esse tá outra se complicando, hein, velho? E uma outra crítica também. Esse é um ponto, velho. Já que vocês falaram da Anitta, eu não consigo mais, Anitta, assistir as suas entrevistas e ver que cada entrevista você tá com o nariz diferente. Parecendo o Michael Jackson, né, mano? Cada hora ela tá afinando mais, tá fazendo drenagem na e o bico logo, de pato. Logo vai virar o nariz, hein? E o bico de pato. A Ludmilla, pra quem não sabe, era MC Beyoncé. Era MC Beyoncé. Exatamente. Não. E o bico de pato da Anitta? Última mensagem. Fala, pessoal do estádio. Felipe Corintiano aqui da Moca falando. Boa. Cara, descobri por que que o Domênico tem gato no nome. Por quê? É só fazer um carinho nas costas dele que ele levanta o rabo. Não! Que isso! Não! Que isso! Mas o melhor do programa. Dá a resposta. Que isso! Não, mas é verdade, ele tem razão. Ô Felipe, você tem razão, só que o rabo tá do lado de frente, tá bom? Olha aqui, ó. A do print foi melhor. Vai levantar o troco. Olha o porco espanando aí, ó. A do print foi melhor. A mensagem do print foi a melhor do dia. Você lembra quem foi, o Marcos? Foi Marcos? Print? Que votação é essa aí? Vocês que acham? Eu e o Bá votamos. A outra do São Paulo foi a melhor. Produção, não foi? A produção que vota. Mano, melhor Bambi, mensagem. Bambi. Ah, essa do print foi da hora. A do print. O cara foi Bambi, criativo. Bambi. Cara foi criativo. A do Bambi da Arca do de Noé lá. Tá. Você, RG? Ah, do print foi legal. Do print. Você. É print. Print. Bento. Print. Print. Então, vamos lá. Olha lá. Boa noite, amigo. Galera, eu queria avisar que eu tenho um item extremamente raro, o print da tabela do Brasileirão 2016 com Palmeiras líder. Edição para colecionador. Dodô, se você quiser, avisa que eu te mando. Abraço a todos, Marcos Mena Barreto. É Marcos Mena Barreto demais, sensacional. Ganhou, mandou bem. Parabéns a todos. Show. E sempre mostrando muita criatividade nas mensagens. Muito legal, parabéns. O Mena Barreto aí ganhou um boné Estádio 97 Vista Aérea. Mas e o seu pai? Falar em ganhar, e o seu pai? Você já imaginou o que ele quer ganhar? Para de dar boné, sapato, camisa, gravata, cueca, cueca, pijama, meu Deus! Pijama é duro, hein? Pijama! Você não comprou presente ainda pro seu pai? Você tem que dar presente, sabe o quê? Daquele que ele gosta de usar na casa, quando tá fazendo reforma, né? Porque tem todo tipo de pai. Tem pai mecânico, tem pai jardineiro, tem pai que é inventor, tem pai construtor. O presente ideal pro seu pai tá na Dutra Máquinas, meu amigo. Sim. São centenas de ofertas à sua escolha. E ó, e falar nisso,

quando seu pai diz: pô, filho, não precisa de presente. Na verdade, ele quer dizer: eu quero um smartphone. Melhor, eu quero um smartphone top de linha. Ou eu quero um tablet. Não, já sei, um smartwatch. Sim, eu sei o que é isso. Não, não, eu quero um relógio esportivo. Ah, pode ser um kit novo de lentes pra minha câmera. Ou um agasalho retrô. Não, não, pera aí, um agasalho retrô do Brasil. Ou tudo isso. Seu pai é o cara e merece a melhor surpresa. No Dia dos Pais, retribua os presentes que ele sempre buscou pra você. Mercado Livre, nunca deixe de buscar. A escrita dá voz a todos e transforma a nossa realidade. Do lugar de cada um, construímos o saber de todos nós. A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro propõe uma metodologia para o professor ensinar seus alunos a escreverem cada vez melhor. Professor, envie os seus textos até 19 de agosto. Participe e utilize a coleção da Olimpíada nas suas aulas. Mais informações em escrevendofuturo.org.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. Todo fim de semana é tempo de festa. As músicas de ontem. As músicas de hoje. No clima dos melhores clubs do mundo. De Cancún a Ibiza. De Las Vegas a Miami. Overnight Vila Olímpia. Tudo num único lugar. Overnight Vila Olímpia. Faça seu aniversário na Overnight Vila Olímpia. 3582-3637. 3582-3637. Overnight, Rua Gomes de Carvalho, 799, Vila Olímpia. Overnight Vila Olímpia. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Tiesto featuring John Legend, Summer Nights. Apenas os grandes hits. Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Vamos lá. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Fala aí, São Paulo, uma boa noite de terça-feira pra você ligado na Energia 97. No ar, mais um Night Session hoje. Quem diz que terça-feira não tem balada, tem sim, né, Marina? Isso aí, Rogério. Vamos com tudo hoje. O melhor da House Music, então? Vamos que vamos. Agora a gente vai ter um pronunciamento no meio, mas continuem ligados que... Fica com a gente que o melhor da noite tá por aqui, ó. Tá no ar. Isso aí, obrigado. I'm Energia. Amigas e amigos, o mundo vem sofrendo fortes alterações climáticas que provocam períodos de inundações e falta d'água, frio e calor extremos com uma ocorrência cada vez maior. Essa realidade muitas vezes traz efeitos desastrosos para o ambiente e suas populações. Nosso país está passando por um momento especialmente difícil. A seca dos dois últimos anos, no norte, no nordeste e no centro-oeste, fez com que o Brasil tivesse, nos últimos meses, a maior quantidade de incêndios registradas até hoje para essa época. E este, que é o período tradicionalmente seco, está apenas começando. A situação tende a piorar. Corremos o risco de enfrentar uma grande tragédia, já que os incêndios prejudicam a saúde, a produção agropecuária e de água, a distribuição de energia elétrica, o solo, a atmosfera, a fauna e a flora, enfim, trazem danos enormes ao homem e ao meio ambiente. O governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e Instituto Chico Mendes, tem feito a sua parte. Estamos fiscalizando queimadas criminosas e, principalmente, orientando os produtores rurais no preparo da terra, utilizando as melhores práticas. Então, o ideal é que, antes de lidar com fogo, o produtor procure orientação nos órgãos ambientais do seu município. Se autorizado, o acero deve ser feito. Evite acender fogueiras, soltar balões, jogar pontas de cigarro acesas e fazer queimadas, por menores que sejam. Para o governo, a prevenção dos incêndios é prioridade, principalmente nesse momento tão crítico e emergencial. Por isso, ao lançar esta campanha nacional, pedimos o esforço e o empenho dos estados e municípios e de cada brasileiro para acabarmos com este problema tão grave no nosso país. Para qualquer informação, ligue para a linha verde 0800-61-8080. E fique atento. Fogo no mato, prejuízo de fato. Muito obrigado. Boa noite. A energia que te move. Energia. Come on in. I've been waiting for you. Sit down, relax. You know, I got a few things I've been thinking about. And I'd like to share them with you. I know things have been a little strained around here lately because of all the stuff going on outside the house, you know, the pressure, the job, all those things that can weigh you down. You know, sometimes, just sometimes, you bring that home with you. And I understand, but you know, I want us to just stop for a minute and think about how much we have together. I'm not talking about the material things, you know, I'm talking about the years that we've given to each other. The laughter, the tears, the joy, and oh yes, we can't forget about the heartbreak. But hey, we're still together. Not because we have to be, but because we want to be. I know we can make it, baby. Things we've accomplished together. Both going in the same direction, wanting the same things for each other. Sometimes, you know, you call me and you say, oh, I gotta work late tonight, I'm gonna be working late. And I sit back and I start to wonder about who you're working with and, what you're working on. Yeah. And I might get a little upset, but then, you know, you come home and you always find some little way to let me know I got no reason to worry. Oh, yeah. Night sessions.